Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 30 de outubro de 2022, é data onde nós vamos conhecer o nosso novo presidente do Brasil. Hoje é dia de eleição, dia de cumprirmos a nossa obrigação, votando e também participando das eleições do dia de hoje, que é muito importante para que nós possamos ter aqui um novo presidente do Brasil. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrar no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, o Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtros, Solução em Saúde para Sua Água e Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Não esquecendo também do apoio dos Centros Espíritas AAMI, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. E também da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão, o escritor, o Wellerson Santos. E o tema de hoje será as parábolas de Jesus. Vamos conversar um pouco, conversar também sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. E aí, o que vocês quiserem participar com todos nós. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Já deixo um alô aqui para as rádios que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul. Também deixo um alô aqui para os ouvintes do Recanto da Prece Ourives Barçanufo. A gente não conseguiu aqui mandar, não vai conseguir mandar para todas as outras rádios, porque a gente está com uma limitação aqui no processador do computador, que a gente só está com um computador para fazer a transmissão hoje. Mas a gente deixa aí, depois o programa vai estar gravado, né? Então a gente já deixa também um bom dia aqui para todos os nossos ouvintes que estão aqui participando conosco. A gente tem aqui o José Ari, a Morim de Moura, o Aécio César está ligado aqui. O Aécio César, lembrando que tem a coluna, né, lá no vivenciaespirita.org. O Aécio César está fazendo um estudo, ele fez um estudo das obras de Chico, né, de André Luiz, e agora ele iniciou um estudo sobre as obras de Dr. Inácio. Então vale a pena vocês entrarem lá e acompanharem os estudos dos livros do Dr. Inácio que o Aécio César está fazendo, que é muito bom. Então entra aí, vivenciaespirita.org, para acompanhar as contribuições aí e as análises dos livros. Agora começou com Cinzas no Tempo, que é muito bom, que conta sobre o espírito de Torquemada, que foi um espírito inquisitor, que essa história acontece dentro do sanatório espírita de Uberaba. Então vale a pena acompanhar, entrar aí, vivenciaespirita.org, para acompanhar e ler os artigos do Aécio, nosso irmão Aécio César, que sempre está aqui presente participando conosco. A Gisele Lacerda de Itaberá está aqui já presente, Recanto da Prece também mandando bom dia, o Carlinhos, Alexandra Marcilene de Araújo, o Xandra de Simões, a Valéria Plezan lá do Rio de Janeiro, mandando um bom dia, queridos amigos do Rio de Janeiro, presente, né, Rio de Janeiro presente, a Heloísa Balester, maravilhoso, vocês aí em São José. O Daniel Rosa de Goiânia também, já estamos aqui na expectativa das perguntas do Daniel, né, e o Aécio, que sempre manda pergunta aqui para a gente. E a Elida Silvia já mandando um bom dia aqui, a Cilde Chaves também participando aqui com a gente. Então deixa aí as suas perguntas, depois a gente posta aqui também uma enquete que a gente sempre coloca aqui para vocês. E hoje a gente vai sortear o livro para quem ligar para nós. O telefone, o livro que eu botar aqui, para o Jorge vai mostrar, O livro Era Uma Vez para Adultos, né? De Wellington Santos ou Wellington Santos, falei certinho. Então, quem ligar para nós no telefone 12-3921-3009, vocês vão ver aí o Tião. O Tião tá aí no telefone, né? Manda um tchauzinho aí, Tião, para todo mundo. Vamos botar o Tião para trabalhar, né? Ligue dizendo, ó, quero participar do sorteio do livro. E vocês, então o telefone é 12-3921-3009 para participar aqui. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Wellerson. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia aos companheiros do Wellerson que aqui estão conosco lá no estúdio. E bom dia, família Vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler Minuto de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 93. Amarmos uns aos outros significa relembrarmos e colocarmos em prática o que o meigo Rabi da Galileia fez por nós e, ao mesmo tempo, esquecemos o que nós fizemos por ele. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, fazendo o nosso religar espiritual, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que estamos tendo neste domingo abençoado, de mais uma vez fazermos um estudo sobre o Livro dos Espíritos na questão 976, Parábolas de Jesus, pelo nosso querido irmão Wellerson Santos, que vem discorrer sobre esse grande assunto para nós. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa falar tudo o que preparou para esses ouvintes abençoados do Vivência Espírita. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema de hoje será as parábolas de Jesus. E nós estamos aqui com o Wellerson Santos, que é da Fraternidade Sem Fronteira e também da Caravana da Educação, visitando o nosso Vale do Paraíba. Ele que reside em Belo Horizonte, está acompanhado de seus amigos Charles e Hugo, que estão aqui conosco. Bom dia, Wellerson Santos. Bom dia, Rui, bom dia, Jorge, Carlos, bom dia, Fernando, e a todos os nossos ouvintes do programa Vivência Espírita, bem como a todas as afiliadas que retransmitem esse programa, que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver nas suas vibrações de paz. É uma alegria para o nosso coração podermos estar presentes nesse encontro, desejosos que possamos refletir em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, fala rapidamente para a gente o que, que você veio trazer nesse livro Era Uma Vez para Adultos, que é uma obra psicografada, Espíritos Mirra, Alfassa e Fritz Schein. O livro Era Uma Vez para Adultos é o nosso último trabalho, é o nosso último lançamento. É uma obra onde os benfeitores espirituais Mirra Alfassa e Fritz Schein falam a respeito dos contos infantis. As histórias que muitos de nós contamos ou lemos na época da nossa infância, hoje contamos para os nossos filhos e netos. Então temos João e Maria, Pinóquio, A Bela Adormecida, outras histórias que são mais recentes, como o Rei Leão, Valente, Mulan. E a espiritualidade, ela faz uma análise psicológica, também espiritual, junto do Evangelho e da doutrina espírita, mostrando que em todas as épocas, em todos os lugares, histórias, sempre houve presente a mensagem divina. Então é uma oportunidade do leitor compreender isso e compreender também a essência dessas histórias, que sempre a mensagem está presente ali embutida. É interessante, né, Ellerson, que essas histórias parecem que são parábolas, né? É, a gente aprende de criança e não esquece nunca. Só que a minha mãe contava aquelas histórias de mula sem cabeça, do Saci Pererê. Isso você não tem no seu livro. Essas histórias a espiritualidade não comentou. Mas elas também são importantes, que fazem parte do folclore brasileiro. É. Trazem também para as crianças uma maneira de reflexão. É. Embora a pedagogia muitas vezes não seja adepta a essas histórias por causa do viés do medo. Não, e a minha mãe contava... Era um absurdo ela contar que a mula sem cabeça soltando fogo pela boca. Quer dizer, então, se não tem cabeça, como é que tinha a boca, né? Sim. Mas então era esses absurdos que ela fazia para que a gente maneirasse um pouco, fosse dormir logo, para não ter o Saci puxando as pernas da gente, né? Mas o nosso público pode esperar aí que nosso próximo livro chama Contos e Causos, né? Não é espírita, é espiritualista e normal, e tem essas coisas, né? É. Vai mostrar lá meu encontro com o Curupira, que eu encontrei quando era criança, quando era rapazinho. Não, Curupira mesmo que eu encontrei. É. Fala sobre elementais, mas tudo conto, né? É, assombração, assim, tem muitas coisas interessantes, que é o livro que nós vamos... Já estamos combinando para a gente lançar ele todo para o Vivência, para a gente dar uma arrumada nesse computador do Rodrigo aí, porque o computador do Rodrigo está uma negação. Cada hora dá uma travada. Então a gente vai... Tá difícil. O próximo livro, né? O próximo livro, ao invés da gente doar todo para a AME, a gente vai doar todo para o programa Vivência Espírita, que aí a gente troca esse computador aí. Troca não, não, né? Não só os microfones outra, também. Né? O Rui tinha comentado também do microfone lá melhor, sabe aqueles microfones que aí você não precisa falar tão perto, né? Que você fala... um pouco mais distante já, mas custa caro, né? Cada microfone é R$3.500, R$4.000. Então nós estamos preparando um negócio muito legal para o próximo livro, uma campanha muito bacana, que é para poder a gente dar um plus aqui, né? A gente precisa um segundo computador para conseguir fazer um transmitir, o outro jogar. É tanta câmera que... Eu fui visitar a nova Rádio Clube, 1120 kHz, que agora não é mais da igreja. É de particular. Aquela igreja que mandou a gente embora quando comprou a rádio, né? Então você não saiu excomungado da. Não, é a única coisa que a gente guarda de lembrança ruim foi quando nós fomos convidados aí na Rádio Bandeirantes, que o nosso programa era o segundo de audiência na Bandeirantes, e dizendo: a partir de amanhã vocês estão fora da rádio. Mas por quê? É porque tem uma igreja aí que comprou a rádio e não querem vocês aqui. Evangélica, né? Não católica. É igreja evangélica. E o mais triste foi que esse pastor, que é um líder aqui na cidade, subiu no púlpito da sua igreja e falou: olha, graças a Deus nós expulsamos os espíritas da rádio, né? Quer dizer, lá os demônios. Agora os demônios. Não tem nada contra ele, não, porque se fosse eu que comprasse a rádio, eu mandava ele sair também. Tira esse cara daí. Mas, Rui, nós temos que agradecer a essa oportunidade que recebemos, senão nós não teríamos a rádio nossa independente hoje, né? Então, eu acho que o Vanderson, você veio aqui na Rádio Vivência Espírita já na... Não, aqui não. Mas veio. Foi no, na outra, na, sim, onde era, quando era no Piratininho. Outro local. Você estava apertadinho, né? Tava, não sei se você lembra. A gente antes tinha uma sala assim grande, né? Com uma mesa redonda, grande. Aí eles começaram a fazer obra, né? Falou: não, vai ficar pronto em 2, 3 meses, ficou pronto. Aí passa um mês, passa dois, passa um ano, e a gente lá apertadinho, não conseguia nem... E aí foi o que motivou a gente a vir construir o estúdio, montar a rádio também, né? Eu já estive lá nossa rádio online já existia desde 2013, tá? Então é montar o estúdio mesmo, Chico Xavier. É, Ellerson, fazendo um paralelo nas parábolas, com o que você colocou aqui, eu já peguei esse link aqui do que é parábola, e nem só vi o título do seu livro, né? Quando fala em Era Uma Vez para Adultos. E eu penso que as parábolas são mais ou menos assim, porque Se a gente lê uma parábola para uma criança, por exemplo, ela vai entender daquele jeito dela. Ela vai entender a parábola do jeito dela. Só que quando a gente vai crescendo mais, quando a gente vai ficando um pouco mais conhecendo, se aprofundando um pouco mais, a parábola muda cada vez que a gente lê, né? Então é mais ou menos isso? Sem dúvida. As parábolas, elas têm esse viés de abrir um leque de conhecimento e de entendimento. Porque cada um de nós, quando lemos ou escutamos uma parábola, nós depreendemos o ensinamento de uma forma diferente, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com as nossas vivências. Então, a criança, ela escuta a história de uma forma, o adolescente de outra, o adulto de outra. E a característica da parábola é de realmente proporcionar essa meditação a respeito do texto. E por isso que elas permanecem para a eternidade. É atemporal, uma parábola. Outra coisa, né? Então, o que dá a entender... Dentro da doutrina espírita, eu acho que eles... A espiritualidade superior e os médiuns em geral que ficam escrevendo sobre parábolas, eles conseguem clarear a gente cada vez mais sobre elas. Mas o que eu tenho a impressão, que como ela é atemporal, eu tenho a impressão que tem tanta coisa escondida dentro das parábolas ainda que nós não conseguimos alcançar em a mente de Jesus ainda, né? Não conseguimos alcançar. Quer dizer, talvez quando a gente for espírito superior, a gente vai estar ainda estudando essas parábolas ainda, né? Em relação às parábolas de Jesus, ô Jorge, a gente tem a espiritualidade amiga que faz este trabalho de desbravar os versículos. Emmanuel, através da mediunidade do Chico, é considerado até o quinto evangelista. É. Através das obras Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, pôde nos trazer esses versículos, muitos deles as parábolas, e naquela frase tão curtinha, escorreu um texto abrindo uma visão totalmente diferenciada daquilo que nós podíamos compreender quando líamos, né? E nesse livro Era Uma Vez para Adultos, quando a espiritualidade, os espíritos Friedshain e Michal Faça, eles começaram a fazer as análises dos contos de fada, foi bem isso, porque nós ficávamos encantados até com o trabalho, porque eram histórias tão conhecidas por nós, mas que trazia um entendimento muito diferenciado. Só para a gente exemplificar, no Rei Leão, por exemplo, os benfeitores falaram da escala espírita utilizando os personagens, né? Mufasa, as hienas, também Zazu, as próprias leoas, e cada um deles representando uma escala espírita dentro da evolução daqueles espíritos encarnados ou desencarnados. Então, a proposta da análise das histórias, e especificamente das parábolas de Jesus, elas nos proporcionam realmente um entendimento muito alargado. E a doutrina espírita, ela tem esse objetivo de poder trazer de volta Jesus para os nossos corações, essa análise tão aprofundada a respeito do Evangelho de Jesus. Mas com certeza que atingir a mente de Jesus para poder entender com profundidade o que ele quis nos trazer há 2000 anos, acho que ainda vai levar alguns milênios para a gente conseguir. Mas o interessante é que a gente observa que as mesmas parábolas, tem parábolas que foram contadas por Mateus, por Lucas e por João, né? Quer dizer, é um pouquinho diferente, mas confirma. São 28 parábolas que existem nos quatro evangelhos. Eu fiz aqui um levantamento, 12 parábolas de Mateus, 17 de Lucas, 1 de João e 4 de Marcos. E a gente observa que quase todas elas são bate, né? Quer dizer... Quantas de João? Hein? Quantas de João? Uma. Tem uma de João. É, porque o evangelho de João é mais curtinho, né? E também em Mateus e Lucas é que fala da infância de Jesus. Os outros dois, de Marcos e de João, não falam, né? Essa é uma característica muito interessante, porque o evangelho de João, ele é totalmente diferenciado, né? É um evangelho espiritual, realmente. É uma mensagem mais aprofundada. Né? E os evangelhos sinópticos, como são chamados, os três outros, eles têm essa relação entre si. E é muito interessante a gente observar que os próprios evangelistas, quando eles recontam as histórias contadas por Jesus, porque eles recontam escrevendo, né? Cada um deles tem as suas características. Sim. Então, a essência da mensagem é a mesma, mas a forma de contar é diferente. Sim. Então, até isso também influencia no processo de aprendizado da parábola. Né? É que a gente observa que o Evangelho de Lucas é muito mais amoroso, né? Muito mais para a gente pensar. O de Mateus já é mais duro, né? Já é mais... Seco. Lá fala da morte de criança, aquela coisa toda. Eu de Lucas é mais tranquilo. E o de João, ele praticamente foi escrito de acordo com os ensinamentos da mãe de Jesus, né? Por isso que é mais amoroso, mais tranquilo também, né? Sim. E o de Marcos, muito pouco, as pessoas muito pouco conhecem quem foi Marcos, né? Mas vamos lá, vamos. Quais as parábolas mais importantes que você acha, Wellerson? Ou todas são importantes? Na verdade, nós acreditamos que todos os ensinamentos de Jesus, eles têm a sua importância. São ensinamentos realmente aprofundados a respeito dos temas mais variados. É claro que existem algumas parábolas, alguns ensinamentos de Jesus que são mais conhecidos, mais trabalhados, mais comentados. E dentre as parábolas, nós poderíamos nos recordar da parábola do semeador, da parábola do bom samaritano, do filho pródigo, que seriam aquelas que dentro das igrejas cristãs e até no nosso movimento espírita são mais recorrentes, mais estudadas. A parábola do festim das bodas, os trabalhadores da última hora. Então nós temos aí diversas histórias marcantes que Jesus trouxe e cada uma delas com a sua interpretação. A gente observa que o que está acontecendo muitas parábolas de hoje é do filho pródigo, né? Nossa, o que tem de filho aí que gasta todo o dinheiro do pai, que vive às custas do dinheiro do pai, é interessante, né? Parece que... Eu acho assim, se você entender que o que o pai deu para o filho foi dinheiro, né? Porque na realidade eu não entendo isso não, né? Eu entendo outras coisas. Quando ele fala em porção, né? Quando ele fala em porção, que o filho pediu a porção dele e saiu para o mundo, eu me considero, acho que todos os filhos pródigos somos nós, na minha opinião. Somos nós que somos os filhos pródigos, que saímos e tivemos coragem de sair também, de enfrentar a vida, de quebrar a cara, de fazer besteira e de uma hora falar, olha, está na hora de voltar. Talvez a gente esteja no comecinho da volta, no comecinho da volta. Você pode falar um pouco sobre essa parábola? Vamos comentar, sim. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, no livro Dimensões da Verdade, ela faz um estudo bem aprofundado em relação à parábola do filho pródigo. Ela que tem esse viés também da comunicação psicológica, fazendo uma análise dos personagens, e é muito interessante. Mas é tão interessante, a gente estava comentando agora há pouco, que as parábolas elas têm nos permite fazer análises diferentes, e nos traz essa sua colocação, porque realmente, às vezes, os pais têm essa característica de prender os filhos, quer atá-los, né? Não quer libertá-los. Sim. São os meus filhos, eles estão comigo e precisam estar comigo. Até nas nossas palestras, a gente narra um episódio muito curioso, nós fomos numa casa espírita fazer a palestra, e no final teve aqueles lanchinhos que sempre tem, e uma senhora chegou e falou assim, ah, você me desculpa, mas não vou poder ficar com vocês, eu tenho que ir lá em casa preparar a janta dos meninos. Eu disse, ah, a senhora tem netinhos pequenos? Ela, não, são os meus filhos mesmo. Então, 52 anos, 55 anos, são os meus meninos ainda, né? Então, os pais, eles ainda tratam os filhos como meninos e meninas. E, às vezes, é preciso dar a oportunidade para que ele saia, para que ele siga o seu caminho. E é justamente isso que Jesus mostra na parábola, quando o filho mais novo, ele pede a sua parte na herança. Muito embora Joana, quando faz a análise, ela diga que inconscientemente o filho desejava a morte do pai, porque a herança a gente só recebe depois que os pais falecem, né? Não é com o pai em vida. Mas o pai, ele releva essa condição do filho ainda em aprendizado, que somos todos nós, e ele dá a parte na herança que foi solicitada. Dá a oportunidade para que o filho saia, viva suas experiências lá fora, Porque às vezes os pais colocam o filho numa redoma e não dão a oportunidade de ter vivências, experiências. E são elas que muito ensinam. São essas experiências é que dão a oportunidade do indivíduo despertar valores, transformar a sua vida. Então, conforme conta a parábola, ele vai, vive os seus sonhos, vive os seus ideais, aquela vã ilusão que é longe de casa, que tudo vai ficar mais tranquilo, mais feliz. Quando a gente é jovem, todos nós, de alguma maneira, já passamos por isso. Eu não sou daqui, eu quero ficar longe da família. A gente acredita que vai ser mais feliz longe dos pais. Mas é no dia a dia, com a experiência, que a gente percebe o quanto a gente precisa da família, o quanto a família é a base da nossa vida. E depois, então, de chegar no fundo do poço, ele recorda-se do pai, recorda-se da casa, de tudo aquilo que havia perdido e o desejo de retornar. Porque a nossa casa, por mais que ela seja um lugar difícil, que a gente tenha dificuldades com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, mas é o nosso porto seguro. Sempre a gente quer a nossa cama, quer retornar para casa. Diga, Carlos. Aproveitando essa pergunta do filho pródigo, Ellerson, o Aécio César tem uma pergunta. O Aécio César de Sete Lagoas. Ele tem uma pergunta para você. Professor, por que na parábola do filho pródigo não se sabe nada do filho que ficou com o pai? Seria um filho exemplar ou não? Obrigado. Essa pergunta é muito interessante, Aécio. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele tem uma mensagem que chama Filho e Censor, que justamente ele fala do filho que ficou. Porque na nossa análise sobre a parábola do filho pródigo, nós sempre focamos no filho que se foi, no filho que se perdeu, no filho que retorna, que pede guarida para o pai. Porque na nossa concepção, quando nós lemos a parábola ou escutamos, o filho que fica é o filho obediente, é o filho que realmente está dentro da proposta que o pai traz de trabalho, que está satisfeito em estar dentro de casa. Mas Emmanuel, nessa mensagem, e também Joana de Ângeles, no livro citado, eles mostram a outra faceta desse filho que fica. Porque é um filho que fica também por interesses. Ele está com o pai por causa de tudo aquilo que ele vai ganhar quando o pai, por acaso, falecer. Todos os recursos financeiros que ficará para ele. E a máscara dele cai justamente quando o irmão retorna. Porque quando os servos vêm contar para ele, ele está aproximando de casa depois da lida do trabalho, seu irmão voltou, seu pai deu uma festa, matou um boi, e ele começa então as reclamações. Mas eu nunca ganhei um carneiro para poder comemorar com os meus amigos, porque esse que voltou, meu pai dá uma festa. Então ele começa a mostrar que verdadeiramente ele não era um bom filho. Era um filho que estava ali por alguns tipos de interesses. Então é o censor que censura, inclusive, a atitude do pai amoroso de acolher o irmão que retorna. Na parábola, o pai, que é a representação da divindade, também respeita o filho na sua convicção. Porque quando ele soube, ele procura o filho, o que havia ficado, e lhe diz: seu irmão estava morto e reviveu. Tudo que eu tenho é teu, não tem que reclamar, tudo aqui é teu. Agora vamos ficar felizes porque aquele que estava perdido retornou. E na nossa vida a gente vive muito isso, a todo instante. A gente, o filho que fica representa nós que hoje estamos dentro do movimento religioso, seja qualquer denominação, né, dentro da casa espírita, nós que somos espíritas, e nós nos achamos às vezes melhores do que aqueles que estão fora, do que aqueles que não são espíritas ou não, nem têm religião. Dentro da nossa casa, às vezes fazemos acepção de pessoas por causa das convicções que elas têm, nos achando melhores por isso, por estarmos na casa do pai e o outro que está perdido. Às vezes a nossa casa espírita acontece de uma pessoa se afastar por N fatores, passa alguns meses, alguns anos, ela volta, a gente olha, sei não, vai voltar... Até quando vai ficar? E se a pessoa retorna e ela pega um cargo diretivo, ou então ela abraça uma tarefa, nós achamos também isso muito estranho. é a figuração da parábola nos dias atuais? Então, na pergunta do Aécio, o benfeitor Emmanuel e Joana de Anjos nos dão essa visão a respeito do filho que fica. É. Também bom. Nos representa. Obrigado. Então, a gente observa que, desde aquela época até hoje, nós temos que trabalhar muito os espíritos que estão renascendo, né? Porque você percebe que cada um tem sua característica e o tempo muda, passa, mas continuamos o mesmo, né? É, a família, ela tem essa missão, que é de poder educar os rebentos que recebem na intimidade do lar. O filho que chega na nossa casa é um espírito que traz as suas tendências positivas e negativas. E os pais irresponsáveis, que são aqueles que vão acompanhar mais de perto, necessitam ter essa visão mais ampliada do que é negativo para tolir, do que é positivo para incentivar a ser desenvolvido. Mas para isso, a gente precisa acompanhar. E a família muitas vezes não acompanha o desenvolvimento dos filhos. Hoje a gente tem uma transferência da educação para terceiros, para babá, para os avós, para a escola, ou então para a própria religião. E nos afastamos do nosso compromisso, que é de fazer esse acompanhamento, de estar atento na forma de lidar com os filhos. Na parábola do filho pródigo, o pai, na sua sabedoria incomum, ele age diferente com os dois filhos. Há muitos pais que dizem assim, eu tenho 3, 4 filhos, eu eduquei todos da mesma forma e não sei porque eles são tão diferentes. Na verdade, o erro está aí, porque os pais não podem educar da mesma forma os filhos. Porque cada filho tem uma característica diferente. Sim. Um precisa soltar para que ele possa ir, viver a sua experiência. O outro precisa reter, o outro precisa ser mais enérgico, o outro mais amoroso. E essas características, elas são dadas a partir justamente da convivência. No seu livro, estava vendo agora de manhã aquela história dos dois irmãos. O pai falava, não, esse é muito inteligente, ele faz cálculo. E o outro é meio... Ele não diz que era burro, mas a professora dizia que ele era burro. Né? Então, cria rivalidade entre os dois irmãos, né? No seu livro. É, porque na realidade o pai tem que entender o que ele entendia, mas não expor para a criança, deixar ela exposta àquela informação, porque aí ele acabou... Você vê que aquela história ali, ela é a coluna dorsal, né, do livro, que ali começa o ciúme, ali começa a vingança, ali começa a não perdoar, e termina em não se perdoar, né? Que um fez o mal que um fez para o outro, ele não se perdoava. Então ele fala muito de perdão, perdoar e auto-perdão, dentro de uma história. E começa tudo dentro da família, começa tudo ali no começo, né? Você tem que saber, o pai tem que saber, tem que ser psicólogo, né? O pai tem que ser psicólogo. E ser psicólogo dentro da família, não tem necessidade do cara estudar. Ele pode ser analfabeto e ter psicologia para saber criar os filhos. Você saber o que é cada um, é igual o filho quer saber quem que você gosta mais. Né? Eu acho que lá dentro a gente tem as nossas preferências às vezes, mas você nunca pode expor isso na vida. Você gosta mais do que todo mundo, igual meus netos, eu tenho 6, né? Cada um é meu preferido. Tem o mais velho preferido, o mais novo preferido, o do meio preferido, o segundo preferido e o quarto preferido. Eu sempre tenho isso lá com os netos. Né? Todos são preferidos. Agora, cada um tem a sua... Seu grau de preferência. Eu falo pro meu neto que ele é meu neto preferido. Também você só tem um, né? Só tem... Você é o meu neto preferido. Pô, mas só tem eu. Então, eles precisam saber isso, o que está dentro da gente, você sabe, aí você aprender como lidar. Agora, quais são as características de cada um? Qual a personalidade de cada um? O que você acha que esse precisa mais do que aquele? E aí que eu acho que a gente consegue ir moldando mesmo o caráter da criançada, né? Emmanuel, no livro Consolador, ele fala, pela mediunidade do Chico, que os filhos problemas são os filhos portadores e mensageiros do amor. Porque amar o filho que obedece, o filho obediente, o filho que faz tudo o que nós desejamos é muito fácil. O grande desafio é poder conviver, é poder aceitar as diferenças, respeitar a escolha de cada um. Naturalmente que enquanto é criança, está sob a nossa tutela e a criança ela não tem muita liberdade de escolha, mas quando chega a maioridade, conforme foi o caso da parábola do filho pródigo, é preciso dar a condição do filho viver a experiência, para que ele possa também aprender. O Teixeira, ele conta numa das suas palestras que ele tem uma família muito amiga no Rio de Janeiro, e ele saiu de Niterói, que é a cidade onde ele mora, e foi para a capital, na casa dos amigos. E quando ele chegou, os jovens, que eram filhos do casal amigo dele, que ele viu nascer e acompanhou, estavam meio assim truncados lá dentro de casa, enraivecidos com o pai, porque ia ter um show de rock na cidade, eles queriam ir, o pai não deixou. Então eles disseram, ô tio Raul, conversa com o nosso pai, pede para ele liberar. E Raul, entendendo dos processos de educação, porque a gente gosta muito de educar o filho dos outros, do nosso a gente deixa, ele sabe que não podia entrar nessa questão, embora fosse muito amigo da família, mas era uma decisão do pai. Mas como eles tinham o hábito de sempre dialogar, numa hora que estava só os dois conversando, o pai com Raul então disse para ele que os meninos tinham comentado que ele não tinha deixado eles irem no show de rock. E o pai falou assim, não deixei mesmo, aquilo não é ambiente dos meus filhos, eu não quero que eles vão. E o Raul falou assim, então você não está certo da educação que deu para os seus filhos. E ele assustou-se e perguntou, mas por quê? Como assim? Porque se você tivesse convicção do trabalho que você realizou, você deixava eles irem. Para eles terem experiência, para eles poderem perceber se é um ambiente que realmente eles querem. Às vezes você deu uma proposta de vida e eles querem outra. E o pai ficou refletindo na hora do almoço, ele disse para os meninos, será que ainda encontra ingresso para o show? Aí os meninos ficaram super animados, eles foram, compraram os ingressos, o pai só tinha uma condição, levar e buscar do show. Eles aceitaram, levaram os meninos para o show, marcou o horário de buscar. E ele ficou conversando com o Raul, esperando o horário para retornar de madrugada, para buscar os jovens. Depois de 2 horas que ele já havia deixado os meninos no lugar, os rapazes chegaram em casa. E o pai ficou muito assustado, achou que tinha acontecido alguma coisa. O que aconteceu? Vocês não telefonaram? Eles disseram, o senhor tinha razão. Não é ambiente para nós. Antes do show começar, os jovens já estavam usando drogas, um ambiente muito desequilibrado, as pessoas embriagadas ao nosso entorno. Então, o senhor tinha razão. Então, a experiência ela vai mostrando né, aquilo que nós plantamos no coração dos filhos. Mas se não deixasse viver, ficaria aquele ranço, né, entre o pai e o filho, e que ia só se avolumando, né, através do dia a dia. Deixa o Rodrigo fazer de falar, um intervalo. Só falar aqui que a gente esqueceu de falar do pessoal do WhatsApp, que está aqui no grupo, mandando mensagem, participando aqui do programa também. A gente tem aqui o Aécio César, de Sete Lagoas, o Iramir Marques, mandando aqui excelente programa para toda a família vivenciando. O Iramir, perdão. Isso. O Iramir é todo bonito aqui. É verdade, aqui. Lá da Bahia, Salvador, né? Tá lá. Então, excelente nosso programa para toda a família vivenciando. Bênção de Deus e Cristo Jesus sobre nossa nação brasileira. E sempre mandando aqui Jesus, Maria, né? Então, é muito bom. Aqui também a Maria Auxiliadora. Não sei se é a Dora, né? Não, Maria Auxiliadora é do Anjo Ismael, amiga nossa. Do Anjo Ismael. Bom dia a toda a família vivenciana. A Urami também manda aqui, né? Bom dia, o Ed Moreno mandando aqui também uma mensagem. E tem também o Bazar lá da AME, né? O Marcos Sugai também tá mandando aqui, né? O Bazar da AME, deixa eu falar. Mas a gente tem que divulgar também o Pequeno Templo, Bingo do Pequeno Templo. Vai ser na AME, mas vai ser depois. Do padre vai ser do Pequeno Templo. Vai ser depois, né? Vai ser na outra semana. Tá. Então, o bazar lá da AME é Lojinha do Bem. É um bazar dia 4 do 11. Ó, pessoal, vai ser muito legal porque é da 4 do 11 a sexta-feira agora, né, que vem, das 19 às 21 horas lá na AME. E o que acontece? Vai ter desfile das crianças com as roupas, né? Porque é um bazar de roupas que é aqui essas roupas que são do Instituto C&A, né? É somente peças novas doadas pelo Instituto C&A. Roupas femininas, masculinas, infantis, essas coisas aí, sapatos, acessórios. O valor máximo das peças são R$ 30. E aí o que acontece? As crianças vão ter um desfile lá, das crianças também, das crianças da creche, né? Vão ter um desfile. E as roupas que forem vendidas têm um percentual da instituição. Então, esse grupo faz esse tipo de trabalho. Então, a gente convida todos vocês, mulher mesmo que gosta bastante de ver esse negócio de roupa, para cima e baixo, né? Levar as crianças, levar tudo, que vai ser a criançada que vai fazer desfile. Eu não sei se vai ter adulto também que faz desfile, porque quem faz esse trabalho aqui é a nossa amiga Célia Bila. Né? Célia Bila, então, sexta-feira, nós estaremos lá na AME das 19 às 21 horas. Contamos com a presença de vocês lá para poder participar dessa festa. E também, e lá a gente vai ter também os nossos livros, vai ter o bazar também da AME lá. Não, a reunião. A reunião vai ter automaticamente. Reunião tem também. A reunião. Pública. A reunião do Centro Espírita tem também. Legal. Lá é separado, né? Bem separado. A AME, a parte. Onde a gente faz a casa de oração, legal, né? A casa da AME é separada lá da obra social, bem separada. Então, para quem vai para a reunião, é só chegar um pouquinho mais cedo e... Depois pode ir um pouquinho lá também, né? Passa lá, né? Passa lá antes. Tá. E vai ter também o bazar, que a gente já divulga um pouco melhor na semana que vem, né? Lá o bingo, que é o bazar bingo. Não, o bingo do Pequeno Templo, lá da Fraternidade, que é dia 6 de novembro, domingo, que também vai ser na AME. Né? Então o pessoal está aproveitando bem lá o galpão que foi construído, né, Jorge? Está terminando o galpão, mas a gente já está fazendo algumas coisas lá. Bacana, né? Bacana. O galpão já está terminado, né? A gente está fazendo uma cozinha grandona agora lá, com um espaço bem grande para poder não mexer em nada dentro da creche, né? Tipo assim, todas as atividades que a gente fizer assim, não precisa mexer em coisa da creche, que é as coisas da criança lá. E o Oswaldo Barbosa, nosso irmão Oswaldo Barbosa, já esteve aqui bastante com a gente, lá da Framan, Fraternidade Maria de Nazaré, mandou aqui dizendo que as reuniões presenciais continuam acontecendo às terça-feiras, das 18h30, aqui em São José, né, pré-eleição evangélica, às quartas, às 14h30, né, e dia 1 de novembro, radialista e palestrante Rui Barbosa, ó, vai estar lá, olha só. Não dá pra perder, hein? Terça-feira agora. Terça-feira passada foi eu que fiz o Evangelho Musical lá. Dia 1 de novembro, que lembrando... Eu e o Luiz, pra ser mais justo, né? E dia 1 de novembro a gente não pode esquecer do nosso professor Eurício Barçanufo, né? Que foi desencarne dele, né? Dia 1 de novembro. Que desencarnou batalhando contra a pandemia, né? Da gripe espanhola à frente. Não ficou com medo, não fechou as portas e foi lá na fronte trabalhar, ajudar os doentes, e acabou pegando e desencarnando pela gripe espanhola, mas lutou para salvar muitas vidas lá em Sacramento. Salvou muitas vidas. E salvou muitas vidas lá em Sacramento e desencarnou dia 1º de novembro, que é dia dos finados, né? Então, nosso professor Eurício Barçanufo. Vamos só falar o endereço lá da Framan, né? Rua Juriti, 347, Vila Tatetuba, aqui em São José dos Campos. Às vezes a gente faz a excursão aqui todo mês, o Carlinho até é o responsável para ir no Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires, né? Acho que é um trabalho de cura do Edson, nosso grande amigo lá, que a gente tem a maior confiança nele mesmo. Mas às vezes as pessoas acham que não tem facilidade para ir lá, não quer ir. O Barbosa faz um trabalho fora de série no Framan. Trabalho de cura, também, cirurgia espiritual, toda terça-feira lá no Framan. Enquanto a gente está fazendo a preleção, alguém está fazendo a preleção, ou melhor, faz a preleção, depois vem ele, incorpora o médico lá, Dr. Albert, né, Rui? Sim. E vem e atende as pessoas no salão mesmo, né, fazendo cirurgia espiritual, e muita gente gosta muito do trabalho do Barbosa, nosso amigo Barbosa, e eu gosto muito dele também. Meus pais sempre vão lá também, eles gostam muito do trabalho lá. Então, às vezes, você não pode ir no lugar mais longe, pode ir aqui também. Além do Barbosa, da Framan, nós temos a Coal. O Dinho é também da diretoria, né? De lá. Na Coal, Casa de Oração, Amor e Luz também tem cirurgia espiritual. No espaço Dr. Camilo Salgado também tem cirurgia espiritual. Então, temos aqui também na cidade. É claro que a gente gosta muito de ir lá em Ribeirão Pires, mas para quem não tem condições de ir, ou melhor, pode optar por ir aqui também, né? Eu conheço muita gente que fez a cirurgia aqui e conseguiu, conseguiu a cura, conseguiu melhorar, conseguiu resolver seus problemas espirituais e assim por diante. E só comentar antes da gente ir para o intervalo também, é que quem entrou aqui e falou foi acho que foi a Fernanda. Peraí que tá abrindo aqui. A Fabiola. Fabiola Pasolini, ela comentou que a história do Zero Igual, que a gente teve aqui com o filho do Zero Igual, foi impressionante o programa, porque ele contou casos que não estavam no filme, né? Casos que ele, de vivência dele com criança lá na... com o Careca, né? O Dr. Fritz, que ele chamava. Muito legal. Vale a pena vocês assistirem aí. É, foi... Como que é o nome dele? Freitas... É... Põe aí. Sidney Freitas, com dois Y, né? Sidney Freitas, procure aí no nosso canal, aqui no Vivência Espírita, vale a pena assistir esse programa novamente. É, e ela comentou que o filme do Zero Igual, né, Predestinado, já está disponível nas plataformas de streaming. Né? Então, ela assistiu no Now, tá claro. Então, vale a pena aí, quem tiver acesso, assistir por lá. É, a Irene do Espírito Santo mandando bom dia, amigos queridos, todos, que a paz e o respeito sejam as nossas atitudes nesse dia tão importante para os brasileiros. É, mandando um abraço lá pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente lá de Santos. Um abração para ele. É, deve estar ouvindo lá com o Zé, então a gente desejando aí sempre luz e força para eles. É, só fazendo uma correção, que é o Aécio, eu tinha falado que já tinha feito todos os livros do André Luiz, ainda não, ele parou, ele está em libertação, fazendo também ainda analisando, né, e gerando alguns artigos, escrevendo alguns artigos lá pro canal. É vivenciaespirita.org. E é incrível que ele me comentou, né, que depois que ele começou a fazer as obras do Dr. Inácio, né, ele pediu para não falar ao vivo, mas eu vou falar. depois que ele começou a fazer a análise dos livros do Dr. Inácio, dois sites excluíram ele. Pode isso ainda, né? Cerceando ainda dentro da doutrina espírita. É incrível. Mas enfim. É, claro que não vou falar o nome dos sites. É, ele também não falou, não falou também para mim. E a gente vai para os intervalos. É, então a gente. Qual que é o nome da música? A música é Semente da Verdade, com o Grupo Castelar. E o intérprete é o Luiz Carlos. Legal. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Como pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando céu e a serra, vem umedecendo o chão, a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir. Como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração. Como o sol pela manhã vem chegando lentamente, ela também vai aos poucos clareando nossa mente. Mostra que somos apenas uma parte de um todo. Que o importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Elerson Santos, lá de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. É, falando sobre as parábolas de Jesus. Ele também é líder da caravana da educação e faz parte da Fraternidade Sem Fronteira. Depois você fala um pouquinho da Fraternidade Sem Fronteira para a gente, que nós já tivemos... Você na outra, a Célia que veio aqui já falou sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Quem mais que veio aqui, Jorge? Não, eu esqueço o nome dele, é Sidney. Sidney também, é o Sidney, agora eu lembrei. Mas é sempre bom relembrar, porque às vezes a gente passa um ano sem falar alguma coisa e o pessoal esquece o que é. Tem que relembrar de novo. E o fundador é o Wagner Moura. Isso mesmo. Que está lá no Malawi. Ele mora lá no Malawi agora, com a família. É África, né? Na África. E que país que é? Malawi é um país? Malawi é um país. A cidade, eu não sei. Eles ficam no campo de refugiados. Lá tem um campo de refugiados que recebe pessoas de diversas regiões em estado de vulnerabilidade, né? Por causa das guerras. E a casa dele é do lado do campo e eles fazem um trabalho de acolhimento junto aos refugiados. A Fraternidade Sem Fronteiras tem 13 anos e hoje nós atendemos em 5 países da África, que é o Congo, Senegal, Madagascar, Malawi e Moçambique. E aqui no Brasil nós temos várias frentes de trabalho. Não seria Mali, talvez? Mali? Malawi. Talvez seja a cidade, Malawi. É o país, né? Agora, a cidade eu não vou saber o nome. Mas é uma instituição que visa levar o apoio, principalmente às crianças, no campo da educação, dando esperança àqueles corações, especialmente Moçambique, é a área que nós mais atuamos por causa da língua. Nós temos a dificuldade das traduções, né? E em Moçambique se fala português, Portugal. Achei. Fica do lado de Moçambique. Fica em cima de Moçambique, Malawi. Sim. É aí Malawi, que eu achei aqui no mapa. Fica do lado de Zâmbia e em cima de Moçambique. Sim. É pequenininho também, né? É pequenininho. Então, leva a esperança àqueles corações. As crianças não tinham nenhuma perspectiva de estudo. Os jovens se casavam muito cedo, os meninos iam para a África do Sul para trabalhar em minas, com aquele sonho de enriquecer. As meninas se casavam para poder ter o sustento, ter filhos. Então hoje a panorâmica modificou-se um pouco, os jovens já têm sonhos, já têm ideais. Nós temos vários jovens que já estão na faculdade, Ano passado nós tivemos a nossa primeira formanda em bioquímica, que trouxe tanta alegria para a fraternidade, porque é o fruto, né, de um trabalho realizado. Então, aos poucos, as atividades vão crescendo. Naturalmente que é uma ONG que passa por grandes dificuldades, principalmente financeiras, porque com a pandemia muitos padrinhos deixaram de auxiliar por causa das questões também financeiras que eles passavam. O dólar aumentou por demais, então a transação do dinheiro perde-se muito em valores. E tudo isso são complicadores. Mas... E eu vi aqui, por exemplo, Malawi. Malawi é um país sem acesso ao mar, né? E a gente vê pela geopolítica, né, que muitos países que não têm acesso ao mar são extremamente pobres. Até mais pobres dos que têm acesso ao mar. Né? Então, você vê, por exemplo, Paraguai, Bolívia, sofrem bastante por não ter acesso, porque tem que pagar para poder fazer qualquer venda ou transação, ou for fazer importação, exportação de qualquer coisa, tem que pagar para os outros países em volta, né? Com exceção da Suíça, né, que está em volta de Alemanha, Itália, França, e qualquer, mesmo que o Paraguai estivesse lá, ia ser um país rico. Mas eu imagino na África, né, que os países em volta já são pobres, já têm dificuldades e até também problemas de segurança, né? Imagino que a quantidade, por exemplo, você pega a Somália. Somália, o governo não tem controle nenhum sobre a segurança do país, né? Então a gente imagina o desafio que é você ir para um país que não tem acesso ao mar, que a pobreza que deve ser, né? A gente não consegue nem imaginar isso. É. Porque o Paraguai ainda tem o Brasil do lado, tem a Argentina embaixo, tem Chile do lado, né? Então ainda consegue sobreviver. Mas na África eu imagino como deve ser. E na fraternidade vocês têm bastante artistas famosos que apoiam também, né? Sim. Xuxa, o DJ lá, como é que é o nome? Alok. O Alok, né? E eles continuam apoiando a fraternidade. Sim, nós temos, né, vários padrinhos famosos, conforme você disse, que estenderam a mão, vestiram a camisa verdadeiramente. O Alok já esteve em Moçambique por 3 vezes, o Reinaldo Giannichini também. A Xuxa quer ir, mas ainda não conseguiu conciliar para poder participar, mas ela é apoiadora do projeto. O Luciano Huck, o Padre Fábio de Mello. Então nós temos aí alguns padrinhos que se envolveram bastante. Mas eles ajudam, financeiramente também, e vestiram a camisa, deram a imagem, né, que já é também um grande passo na divulgação, para que possam auxiliar que outras pessoas abracem a causa. E muitos deles não são espíritas, né? A ONG não é espírita. Foi fundado por um espírita. Ele é espírito, Wagner. Mas não tem nenhuma vinculação religiosa. A fraternidade, ela é aberta a todos os credos, a todas as pessoas que queiram participar. E não tem preconceito nenhum, né, desses apoiadores que são famosos, né, que em apoiar a fraternidade, mesmo sendo fundado por um espírita, né? Sim, não tem nenhuma. Porque como o foco da fraternidade é o auxílio, é dar a condição, né, para o povo tão sofrido como é o povo africano. Então isso já quebra muitos paradigmas, né, muitos tabus que existem em torno da religião. E o trabalho que nós realizamos lá, embora seja espiritualizado, porque o Wagner preza muito por isso, nas nossas caravanas as atividades se iniciam com preces, nós temos cultos que fazemos ecumênicos, inclusive com a comunidade. E lá na África tem uma característica muito bonita, porque as religiões são muito unidas. Eles têm as suas convicções religiosas diferentes, mas eles unem, falam do evangelho, todos na mesma língua. Isso é muito bonito. É a primeira vez que nós participamos de um culto ecumênico em Moçambique, nós ficamos muito emocionados, porque tinha os católicos, tinha os protestantes nas diversas denominações, nós espíritas, tinha também as religiões locais. E eles cantavam os hinos de todas. Não tinha aquele grupinho que cantava só um hino. Todos cantavam tudo. Isso nos tocou bastante. Nós já fomos 15 vezes à África. E cada viagem é uma viagem diferente. Não tem como explicar em palavras aquilo que nós vivemos por lá. O Fernando estava falando a respeito da miséria. Rodrigo, desculpa. Tem problema. Era pra mim ter falado no começo, que era Rodrigo. Eu falei Fernando, né? No começo você falou Fernando. Eu falei, deixa eu falar pro Edson, que ele vai continuar chamando Fernando. Mas eu esqueci. Tem problema. Então, o Rodrigo falou a respeito da miséria e da dificuldade, né, que é vivenciada na África, e somente indo para poder perceber. E viver também isso, né? Estar ao lado. Mas algo impressionante é a resiliência desse povo. É a garra, é a vontade e a gratidão que eles têm por qualquer coisa que a gente faça. Então, eles são muito gratos por tudo que é realizado por eles, valorizam isso. Isso também acaba impulsionando o trabalho, né? Mostrando que alguma diferença está fazendo na vida daquelas pessoas. Dá um valor para as coisas, né? Sim. Eu faço uma comparação porque eu sou do sertão da Bahia, né? Então, eu fui acostumado a ver muita pobreza em volta mesmo. E eu vejo o valor que aquelas crianças, aqueles jovens dão para a escola, por exemplo. É totalmente diferente do que é aqui. Por isso que, às vezes, a gente se acha surpreso. Você vai no Ita, por exemplo, tá cheio de cabeça chata, igual a gente fala, né? Cheio de nordestinos. Você fala, o cara saiu lá, não sei de onde. Fala, mas como é que esse cara conseguiu entrar? Porque ele está dando valor, desde pequenininho, ele está dando valor ao estudo. Porque ele nasceu num lugar difícil. Nasceu em um lugar que as condições que o pai está fazendo das tripas coração para poder conseguir dar alguma coisa para eles. Quer dizer, o cara mora lá na... Além da cidade ser pequena, da cidadezinha, o município, o distrito, ainda aqueles carros ainda vão buscar essas crianças lá no meio da roça, trazer, quando não tem, vem a pé, tudo só para vir ter para a escola. Quer dizer, vai crescendo, dando o maior valor para aquilo ali. Ontem nós estivemos aqui em São José dos Campos, no Centro Espírita Seara de Luz. E nós conhecemos um rapaz que estava lá, chamado Flávio, que ele foi na caravana da família, levando a filhinha dele, que na época tinha 5 anos de idade. E ele relatou para nós como foi importante a ida à África com ela, para que ela pudesse ressignificar muitas questões da sua vida. Que hoje ela está bem mais velha, passaram 4 anos que eles foram, ela está com 9 anos, mas ficou marcado para ela a experiência de ver a falta de condições que as crianças tinham, a alegria que elas tinham de poder conviver, de poder brincar, de poder ir à escola. Então, a gente começa a repensar sobre muita coisa na nossa vida. Eu lembro quando a Célia esteve aqui com a gente, Célia Leão. Sim. Eu perguntei, Célia, mas por que você sai daqui para ir lá na África quando aqui tem muita miséria também? Ela falou, seu Rui, a miséria aqui é muito melhor, é muito boa em relação à miséria lá de Moçambique. Foi o que eu falei lá do país, do país ali sem fronteiras, né? Porque ele não tem fronteira marítima, né? Então imagina a miséria que é. Por exemplo, você já sofre lá no interior do Ceará, né? Você ainda tem ali o acesso, mas mesmo assim, você pega os outros estados em volta, você não são estados que nem São Paulo, né? Então por isso que o interior, né, do Ceará é muito diferente da extremidade, né? Então, quando você vai para em direção ao mar, você vê que... o sol que acaba com todo mundo também, né? A seca. E vocês vão, né? Todo ano, né? Acaba indo, não agora na pandemia, mas indo para lá. E vocês evidenciam, né? Essa pobreza no interior do Brasil. Mas por mais pobre que seja, não chega nem perto da realidade. Inclusive... E o lado espiritual disso? O índice de suicídio é baixíssimo. Sim, não existe. Quase nulo. E outra coisa que eles tinham me falado, que inclusive ela foi lá na tenda, não sei lá como é que chama aquela casa lá, encontrou uma mulher com uma pedra no estômago. Aí uma pedra grandona no estômago. Nossa. Aí perguntaram, mas por que ela está com essa pedra? Não é que a dor da fome é tão grande que ela coloca a pedra para amenizar um pouquinho a dor. Eles têm dores de estômago, têm alucinações por causa da fome. Da fome? É. Então é algo muito sério, realmente, né? E a experiência de ir à África, ela nos ensina bastante, né? Ela nos dá condições de nós refletirmos muito sobre a nossa vida. E a ONU não faz nada para isso? A ONU, ela tem diversas atividades, inclusive na África, né? Mas a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, ela não quer ter nenhuma vinculação com nenhuma outra instituição, para que não tenha interferências, mais dificuldades, né? Mas é um trabalho também muito bonito que a ONU faz e várias outras instituições. A Unesco, né? A Unesco, né? É preciso. Carlinhos, tem pergunta aí, né? Tem. Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, o Ellerson, pergunta para você. Na parábola dos maus vinhateiros, de Mateus, a terra que não produziu seus frutos será dada a um outro povo que os produza. Jesus está referindo ao Brasil, pátria do Evangelho, na fase de regeneração, como celeiro dos recursos naturais e espirituais, aos países desenvolvidos e materialmente e espiritualmente? Subdesenvolvidos. Na verdade, Jesus estava se referindo a qualquer terra que pudesse produzir. Logicamente que na análise nós podemos trazer e contextualizar para a nossa realidade, já que Humberto de Campos, pela mediunidade do Chico, diz que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, buscando estabelecer isso através das nossas atitudes, né? Porque nós também contribuímos para que isso seja uma realidade. Mas a proposta do Evangelho é para que nós, independente daquilo que possuamos, que a gente consiga distribuir, consiga produzir, possamos oferecer realmente alguma coisa, porque a terra improdutiva, ela não tem valor algum. É uma terra que está ali inóspita, né? E a proposta do Evangelho é que as terras do nosso coração, a terra da nossa família, a terra do nosso trabalho remunerado, a terra do nosso terreno religioso, né? Ela sempre possa frutificar, possa servir para alimentar alguém no sentido espiritual da palavra realmente, né? Porque uma terra que não é trabalhada, ela não tem valor para nós e nem para ninguém, não? É da mesma forma que o Evangelho diz que o Evangelho, a palavra do Evangelho, sem colocar em prática, é letra morta, né? Sim. Carlinhos, antes de ir para a próxima pergunta, só voltando para não perder um pouco o tema lá da África, porque eu tenho uma dúvida, né? Por exemplo, a gente vê os países da África sofrendo muito, né? Isso é reflexo da falência do Estado, né? Falência do governo, falência do país em si, né? Como eu falei o exemplo da Somália. A Somália, o governo perdeu totalmente o poder do controle da ordem e da segurança do país, né? Por isso que está na mão dessa violência que tem, de piratas e tudo mais. Né? Isso também os outros países, eu não sei se esses países também, você que teve presente lá, foi vários anos, né? Teve presente nesses países. E se como vocês têm, por exemplo, grandes personalidades que apoiam, que têm influência, vocês acabam também atuando com o lado político também desses países, tentando também auxiliar de alguma forma, porque a maioria deles são estados monárquicos totalitários, né? Ou seja, que tem um rei ou um que manda no negócio todo, né? Não sei se é o caso dos países que vocês vão, se já são democráticos, por exemplo, são países... Já são democráticos. Democráticos. E se vocês também auxiliam eles nesse aspecto, porque não. Aqui a gente tem algumas coisas que pode funcionar lá, né? A proposta e o objetivo da ONG é totalmente voltado à criança. Certo. À vulnerabilidade, à miséria, levando o alimento e a educação. Nós atendemos também alguns adultos, mas o foco é para a infância. Mas nós encontramos muitos embates, é preciso a gente dizer isso, né? É uma realidade, porque a questão da miséria na África, por detrás existem muitas outras questões políticas, sociais, econômicas, interesses dos mais variados. Especialmente em alguns países há muita corrupção, que nada se compara também ao Brasil, porque a corrupção assim escancarada realmente nos aeroportos, a polícia... E eles não nem tentam esconder, é realmente visível. Então, isso é um grande embate que nós sofremos, porque, às vezes, muitas portas se fecham em alguns países, como em Moçambique, por exemplo. Já no Malau e Madagascar, as portas realmente se abriram para que a ONG pudesse atuar da forma que desejasse, mas em alguns outros a gente encontra ainda alguma resistência. Mas entre isso que você está nos perguntando, há dentro do nosso movimento espírita uma fala até muito dolorosa que é de que na África as pessoas que reencarnam lá é porque estão pagando erros do passado, né? Que são espíritos endividados, são políticos corruptos que para lá foram para poder colher no eito da dor e sofrimento aquilo que semearam. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque pela nossa experiência, e posso falar de Moçambique, que é o país que eu conheço, nós não encontramos nenhum tipo de revolta, de indignação, de desobediência. Porque a característica de um espírito que vem numa condição de expiação, principalmente se for numa situação como essa, né, de estar resgatando os erros do passado, a característica é mesmo de revolta, né, não aceitar a condição, questionar tudo. É óbvio que existem pessoas assim. Mas uma grande totalidade, o que nós vemos são exemplos. São pessoas resignadas. Então, nós não podemos imaginar que sejam espíritos endividados então, que estão ali então, naquela Então, na verdade, condição. É vocês que estão recebendo tratamento, não nós são eles. Nós é que somos os mais endividados. Vocês que são os mais endividados com estão certeza. Indo lá e... Acho que o Brasil tem uma dívida enorme com a África, né? Porque os escravos, eles ajudaram a construir a história do nosso país. E nós temos essa dívida para com eles. A gente então, vê na verdade, isso no livro do Chico, quem, né? É, quem um se cura, Chico, Mano, quem é auxiliado somos nós, que quando voltamos passamos a meditar sobre a nossa vida. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o livro do Humberto de Campos que fala justamente sobre isso. Né, do Chico a quantidade maior de escravos que nós tivemos aqui foi de Moçambique? Não, veio da Angola também, né? Moçambique também vieram, mas assim, eu não sei informar de onde seria o maior número, mas Moçambique também teve vários. É, inclusive, o pessoal estão fazendo agora da África, estão vindo para o Brasil para fazer compra e volta, né? Bate e volta. Principalmente lá no Ceará, né? Tem, o pessoal lá tá comprando muita mercadoria aqui no Brasil para vender lá na África, né? De Angola, mais próximo do Brasil ali, né? É, os produtos manufaturados lá na África, né, são muito baratos também para serem trazidos para o Brasil. A moeda é desvalorizada, em Moçambique principalmente, que é o metical. Então, o poder de compra é bem maior do brasileiro. Né? Eu gosto muito de um livro do Barcelli, que é o Céu de Gália, que fala sobre... agora não sei se é do Dr. Inácio. Agora, eu sei que ele fala, por exemplo... das guerras que tiveram, né? Por exemplo, nas Gálias, que a Roma, no caso, invadiu, matou todo mundo e tudo mais. E o que acontece é que esses romanos, né, reencarnam nessas terras também. Né? E é o que acontece, por exemplo, muitas vezes com as guerras. Né? Então, esse próprio povo que está lá num país desenvolvido sem problema nenhum, né? Vamos dizer assim, você pega hoje Inglaterra, você pega França, você pega Espanha, você pega os países europeus, eles estão muito avançados em termos de desenvolvimento, em termos de conforto e tudo mais, e eles resolvem invadir os países da África e causar guerras, né? E no final eles mesmos acabam encarnando no próprio país, né? Ou os próprios povos fazendo que eles mesmos causaram o sofrimento. Né? Então, eu vejo... claro, cada caso é um caso, mas a gente ouve muitas guerras na África, né? Causadas pelos europeus. Moçambique se libertou em 1975, então é bem recente. Né? Eles pegaram a África e fatiaram inteiras as Europas e cada um pegou o seu pedaço e ficou consigo. Só que o povo não aceita isso lá, né? E se revoltou por causa de conflitos culturais. Né? E a gente vê esses conflitos, por exemplo, trabalhando lá do profissional, trabalhando com a empresa holandesa, ela chega, ela tem uma cultura muito forte dela. Né? Tanto que quando invadiram aqui no Brasil Colônia, no Nordeste, eles já expulsaram os holandeses, porque eles tinham uma cultura muito forte. Aconteceu isso com os americanos na Bahia também, quando eles fizeram uma fábrica, né, da Ford, e forçaram eles a comer espinafre. Né? Vamos tirar a feijoada e vamos todo mundo comer espinafre agora, porque é melhor. Né? Ou seja... imagino o que a Europa pode ter feito com esse povo, né? E esse povo se revoltar também e expulsar eles e essas guerras tudo acontecerem, né? Então eu também concordo contigo. Não é uma questão de uma visão, é um povo tem que encarnar lá porque tem que sofrer? Não, tem consequências. As guerras têm consequências. Né? É, eu vejo mais lógica nesse sentido. Não, porque muitas vezes onde a gente está vendo alguma coisa ao contrário, está tendo uma evolução. A gente tem que perceber isso aí, né? Porque quando você pega o livro, por exemplo, Libertação, que alguém estava falando agora do livro Libertação do André Luiz, quando ele vê aqueles gnomos lá passeando lá na cidade estranha, né? Um monte de gente deformada, um monte de corpo. Parecia, ele fala que parecia gnomos mesmo, parecia. Aí ele falava, olha, aí quando você olha para aquilo, ele fala, é todo perispírito deformado, quer dizer, alguém que fez alguma coisa errada e perdeu o perispírito e está daquele jeito. Ele falou, ó, você pode olhar desse jeito ou pode olhar quem está evoluindo, que já chegou nesse ponto, que já veio de outro aqui e já chegou nesse ponto. Quer dizer, quando você pega uma sociedade onde eles conseguem conviver sem tanta reclamação, aceitando o que passa, tudo, você pode ver que é uma evolução, às vezes. E quem está encarando sobre o ponto de vista do karma, do resgate, às vezes é nós. E às vezes para eles, fala, não, peraí, nós estamos caminhando. Nós não estamos voltando, nós estamos caminhando. O espírito de luz, né? Espíritos missionários encarnando lá para ensinar a gente, né? A gente sabe, por exemplo, que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos espíritos africanos fora de série aqui, que vieram para cá como escravos, e hoje são mentores aí do lado espiritual. Mãe Maria, fantásticos. Né? Mãe Maria, né? Pai Joaquim, Mãe Maria, que são nossos mentores aí, e mentores de muita gente aqui no Brasil, a gente sabe que eles foram africanos e são hoje mentores de uma comunidade gigantesca como a nossa. Será que não é eles que estão empurrando esse pessoal todo para lá? Esse pessoal todo, eu digo vocês, né? Sim. Mandando, pessoal, tá na hora de voltar, peraí, vamos olhar lá. São, né? Vocês, espíritos devedores. Vamos pra que lá, precisam... vamos pra lá. Vamos... E com certeza esses mentores nossos aqui são mentores lá também. Sim. Né? Porque eles também acham que eles têm que ajudar. Então, provavelmente, não é à toa que o pessoal daqui do Brasil sai para ir para esses países e fundar casas espíritas. Em Moçambique mesmo tem duas casas da Aliança Espírita Evangélica. Né? Eles fundaram lá e têm o maior orgulho mesmo. É espírita, mas tem o maior orgulho de ter fundado um centro espírita lá. E quem está mandando esse pessoal para lá? Quem está mandando é a espiritualidade mesmo. Fala, vamos lá e vamos ajudar. Vamos... Enquanto tiver um ping e um jota, a terra não passará. A gente quer ter regeneração no mundo, que jeito? Aqui, para nós só? Quer dizer, continua o egoísmo, né? Continua sendo o filho que ficou em casa, né? Isso mesmo. Temos que fazer a nossa parte, né, Jorge? Vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador? Vamos lá, tem alguma outra pergunta aí, Carlos? Tem um monte. Mas fala do semeador, porque se ele ficar só nas perguntas, a gente não fala das parábolas direito. Então quer dizer, se embora que as perguntas são não, sobre as parábolas. Parábolas. Sobre as parábolas. E tem 24 palavras para falar hoje, né? Parábolas. 24. Vai ter que vir aqui... pelo menos umas, igual o Maurício. Maurício vem aqui falar parte coisa um, de história. Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 4, parte 5. Bom, a parábola do semeador, Jorge, o Rui estava perguntando sobre as parábolas importantes, né? É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus também, né? E é uma característica muito interessante, porque é uma das poucas parábolas que ele explica o significado dela, né? Porque todas as outras... Ele deixou para que nós pudéssemos buscar um entendimento de acordo com a nossa intimidade. E essa, os próprios apóstolos perguntaram, uma parábola que hoje a gente lê e pensa, nossa, mas eles não entenderam o que Jesus quis explicar? Mas eles também tinham as suas dificuldades. Mostra a vulnerabilidade dos apóstolos, né? Porque nós achamos que os apóstolos eram seres evoluídos, espíritos perfeitos, e na verdade também eles eram muito parecidos conosco, né, nas suas características. Então Jesus, ele narra a parábola do semeador, que eu acredito que os nossos internautas todos devam conhecer. Se não conhecem, vamos lá buscar. Mas é os diversos terrenos onde a semente cai. Mas quando a gente faz uma análise da parábola do semeador, nós gostamos muito de trazer também para o nosso dia a dia, no sentido de que o semeador, embora na parábola esteja representando todos esses missionários, entre eles Jesus, que semeou a boa semente nos corações, mas individualmente, cada um de nós somos também semeadores. A todo instante nós estamos semeando no coração das pessoas discórdia, desunião, ódios ou amores, também entendimento, conhecimento. Hoje nós estamos aqui na rádio e o nosso objetivo é semear a boa semente, levar o evangelho, sim, aos corações dos nossos internautas. Então, nas nossas relações, nós somos semeadores também e é preciso a gente avaliar qual a qualidade da semente que nós temos semeado, porque com certeza ela vai germinar e vai dar frutos mais tarde. Também a semente, ela está representada no evangelho, mas são todas essas experiências que nós vivenciamos no nosso dia a dia, positivas e negativas, que vão eclodindo dentro do nosso ser e vai desenvolvendo. Mas é claro que Jesus, na parábola, ele dá esse enfoque nos terrenos, nos diversos terrenos que existem, à beira do caminho, ou aquele do meio das pedras, ou entre os espinheiros e a terra boa. E cada um desses terrenos representa o nosso coração, a forma com que nós recebemos as sementes que são distribuídas. E o próprio mestre ele vai explicando para os apóstolos, né? Terreno à beira do caminho, aquela semente que não é aproveitada, que se perde, que nós não conseguimos interiorizá-la dentro do nosso coração, porque os pássaros vêm e comem. Os pássaros, muitas vezes representados pelos nossos irmãos desencarnados, que às vezes querem nos tirar do foco daquilo que nós estamos fazendo. Mas podemos também reconhecer que os pássaros representam todas as experiências que nos tiram da proposta do aprendizado. Hoje nós temos o WhatsApp, o celular, né? Desculpem. O celular que nos tira da proposta, que nos faz dispersar. Nós temos hoje o recurso tecnológico que nos proporciona estar na casa das pessoas. Às vezes a gente está ali sentado assistindo e logo a mente já dispersa. Alguém chama na campainha, o telefone toca. Então, isso é um tipo de pássaro que vem roubar a semente que a gente está recebendo. Os espinheiros, quando a semente vai crescendo e a gente reconhece a mensagem e sabe da nossa mudança, mas os nossos imperfeições, os nossos vícios acabam abafando. Os pedregulhos, cujas raízes não se fortalecem porque a semente não se desenvolve, são as dificuldades do dia a dia. Mas tem a terra boa também, que a semente cai, e se desenvolve e produz frutos. Né? Legal. Ellerson, o Valdeci Braulio tem uma pergunta para você. Quando Jesus fala sobre o dividir o pão e o peixe com a multidão, Jesus queria dizer o quê? Como aplicar isso em 2022? A multiplicação dos pães e dos peixes, no livro A Gênese, de Allan Kardec, ele trabalha a hipótese de que seja uma parábola ou realmente um acontecimento. Mas existe uma simbologia espiritual por detrás da multiplicação dos pães e dos peixes, que é esse pão, esse alimento que nos sacia para sempre. Jesus é o pão da vida. Esse pão e esse peixe representa todas essas informações, todo esse cabedal de ensinamentos que Jesus nos deixou, que nos fortalecem, que nos alimentam, que nos dão condições de nós podermos prosseguir a nossa jornada, já que ele é o nosso modelo e guia, para que a gente tenha nele a exemplificação diante de todas as circunstâncias que nós passamos em nossa vida. Legal. Então, o pão e o peixe, realmente esse alimento espiritual que nos é oferecido a cada momento, pelas religiões e por todas essas movimentações que existem em torno do evangelho, que sempre nos esclarecem, nos orientam e nos instruem. E a gente, muitas vezes, fica apegado ao que nós estamos enxergando e ao que nós estamos vendo ali naquele momento. Então, esse apego faz a gente ser escravo de muitas coisas. E não abre a mente para ver outras coisas importantes. Porque, por exemplo, nós estamos falando hoje de fraternidade sem fronteiras. A fraternidade sem fronteiras não é o pão, não é o peixe? Não é? Tanto do lado físico como do lado espiritual. Então, a fraternidade sem fronteiras é o Jesus que está distribuindo o pão, está distribuindo o peixe. está ensinando para as pessoas, está levando educação, está levando alimento, está levando tudo isso. Quer dizer, eu não preciso pegar uma figura e multiplicar pão e peixe para sair dando para os outros. Existe o pão e peixe sendo multiplicado aí em todos os momentos, simbolizados por muitas fraternidades, muitas casas religiosas. Por exemplo, os evangélicos fazem muito bem dentro do mundo. Quantos missionários vão para lá no final do mundo que ninguém sabe nem que existe? Eles são lá educando, multiplicando, né? Às vezes, o que a gente pode até criticar é aquilo de você querer fazer com que a pessoa seja religiosa do jeito que você é, né? Proselitismo. Agora, no caso das fraternidades, da Fraternidade Sem Fronteira, por exemplo, que é a que a gente conhece, da Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né? Também, e outras entidades, isso é multiplicação. Isso a pessoa está fazendo exatamente o que Jesus pediu. O Aécio, né? O Aécio virou aqui, mandou uma mensagem aqui, falou sobre isso, você está falando. Uhum. Falou, a Fraternidade Sem Fronteira, com certeza, o trabalho de vocês visa a classe menos favorecida, né? Pode-se considerar essa fraternidade como Robin Hood, tira dos ricos para dar aos pobres? Mas só que Robin Hood roubava, né? Não é bem a comparação, né? Não é esse tipo de governo, né? Mas a proposta é realmente a gente saber multiplicar aquilo que a divindade nos concedeu, né? Que é uma outra parábola, a parábola dos talentos, né? Uhum. Que é a possibilidade de quem tem uma condição melhor enxergar aquele que está passando momentaneamente por uma dificuldade, que amanhã pode ser nós, né? E quantas precisa ter alguém para falar, né, Wellington? Precisa ter alguém para mostrar. Sim. Se todo mundo ficasse quieto, não mostrasse o que vocês estão mostrando, ninguém se interessa. Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente ver a guerra sentado na frente da televisão com um prato de comida comendo e vendo a guerra. Uhum. E vendo a criança da... Você está com um prato bem farto de comida ou com um sanduíche desses grandão, duplo, as crianças ali tudo na sala comendo, e você vendo a criança na África passando fome. Isso é fácil pra caramba. Sim. E é a questão fácil da crítica também, né, Jorge? Uhum. Que é muito presente, não apenas no movimento religioso, na sociedade como um todo, a crítica que se faz porque a África, sendo que aqui no nosso país tem tanta miséria, que foi até a questão que o Rui trouxe, né, levada a Célia, e geralmente quem critica é quem nada faz, né? Uhum. Porque o bem deve ser feito em qualquer lugar, onde houver necessidade, né? E foi o coração do Wagner que pediu, desde pequeno, para fazer esse trabalho. Ele sentia que essa era a sua missão. E aqui no Brasil nós temos várias atividades também dentro da Fraternidade Sem Fronteiras, mas temos muitas instituições católicas, protestantes, espíritas, que de alguma forma têm auxiliado, distribuído cesta básica. Agora, na África, não tem de onde tirar, não tem de onde sair, não é? Justamente o que você e o Rui falaram. A miséria no Brasil não se compara à miséria da África. Sim. Porque a miséria daqui é consolável. Sim. A da África não tem consolo. Esse é o grande, grande trabalho de vocês, né, Wellington? E também tem uma questão da disponibilidade. Por exemplo, aqui, por exemplo, a terra, alimentos, né? Uhum. Disponível também. O cara subir lá, água e abundância. Ir lá subir, né? Pegar um coco e tomar, né? Então, assim, claro, na Nordeste nem tanto, né, Jorge? Não, mas eu penso também do mesmo jeito, continuo do mesmo jeito. Porque tem muito apoio. É. Tem apoio. É igual você falar de criança de rua. Uhum. No Brasil tem criança de rua? Tem. Não é nem 2% ou 1% do que tem na África. Né? Eu lembrei agora da comida, né? Tá. Foi aquela pergunta que o rapaz falou do andante que chegou e pediu uma cachaça, né? Lembra que ele estava entregando? Ele tinha um amigo nosso aí, um confrade, que vendia bebida, né? É. Inclusive, um dia a gente estava falando de droga, ele ligou para cá e falou: pelo amor de Deus, não fala que cachaça e cerveja é droga, não, porque senão vai acabar com o meu negócio aqui. Né? Aí ele colocou lá que um rapaz chegou para ele e falou: dá uma garrafa de cachaça para mim. Ele com um monte de garrafa, tá ligado? Aí ele falou que deu a garrafa de cachaça. Aí ele ligou pra gente e perguntou: você acha que eu fiz certo ou que eu fiz errado? Eu falei: mas como é que você fez? Ele falou: não, porque quando ele pediu a garrafa de cachaça, ele falou: não, se você quiser um prato de comida ali, eu vou e dou. Aí ele falou: não, prato de comida todo mundo dá, eu quero a cachaça. Entendeu? No Brasil é assim. Felizmente isso... é assim. As pessoas dão comida. As pessoas dão, dão aqui. Você, quem é solidário nesse ponto, o Brasil. É fraterno nesse ponto. Então, o Brasil é muito solidário. Né? É muito solidário. E ele estava em São Paulo lá, quando eu ajudava lá, quando estava morando em São Paulo, ele levava a comida lá para o pessoal que mora debaixo da ponte. São Paulo tem muito, né? Uhum. Você batia o cotovelo, assim, ó, com os católicos, com o evangélico. Quem estava doando? Ele falou, não, eu vou dar primeiro aqui. Não, eu vou doar primeiro aqui. Ele falou, não, já recebi, dá para o outro. Lá, já recebi do evangélico. O pessoal já está brigando. Falou, pô, vocês não deixam a gente dormir, só deixa... vem aqui trazer comida toda hora. Aí ele fica, não. Aí o evangélico chegou lá, não, eu que vou dar aqui. Sai para fora, vocês espíritos, vocês vão para outro lugar lá, que aqui é o que tô, é nosso ponto. Então fica uma briga assim para quem vai ajudar mais. E, voltando ao tema da África, uma coisa que eu queria trazer para a responsabilidade do dia de hoje, né, do dia de eleição, né, porque o resultado disso, por exemplo, você pega lá no caso da Somália, para a gente não falar desses países que estão, são estados falidos. Eu gosto de um estudo de um cientista político que diz, o que define um Estado é o monopólio do uso do poder. Por exemplo, Haiti. Haiti, ele simplesmente o Estado perdeu o controle da segurança do país. Então aí teve que ir o Brasil, o Exército Brasileiro, pediram ajuda para a ONU, tudo bem, eles se abriram e foram para lá. Né? Como é que vai fazer isso em muitos países da África, pelo tamanho que é? Né? Então, é isso, por isso que eu trago para a responsabilidade do dia de hoje de votar e pensar, né, que o que define um Estado é o monopólio do uso do poder, ou seja, é o controle da segurança do país. E isso que define um Estado. Não é somente, claro, os trabalhos sociais. É importante. Mas se o país perde o controle da segurança dele, ele falha. O país fale. Então, por isso que a gente tem que votar com responsabilidade hoje. Porque olhando os exemplos que a gente tem visto de Haiti e outros países que perderam esse controle da segurança, faliu todo o país. Tem uma pergunta aqui legal também, que é do Aécio, mais uma vez. O Aécio é toda semana. O Aécio faz o programa Vivência Espírita junto com a gente, faz o Seja Mais Feliz, faz o Prosa Criativa, todo programa que tem aqui ele está junto. Que bom. E o Aécio está falando assim, na parábola da figueira seca, da figueira, por que Jesus a amaldiçoou? Porque não tinha frutos, sabendo que na época não era época de frutos. Você poderia falar algo aqui? A parábola da figueira que secou talvez seja uma das parábolas mais controversas que Jesus narrou, né? Que Jesus contou, porque na verdade as pessoas tomam como sendo um fato, mas na verdade é uma parábola, né? Que existe uma simbologia por detrás. Nós não podemos imaginar que o maior espírito que esteve na Terra, o espírito puro chamado Jesus, tenha amaldiçoado a quem quer que seja, mesmo que seja uma árvore. Então aqui nós temos uma simbologia onde nós precisamos retirar o espírito da letra para poder compreender. Porque a árvore é a simbologia da criatura humana, que precisa sempre estar pronta para oferecer frutos. Porque uma árvore que não dá frutos e que é frutífera, ela também não tem serventia alguma. Então ela própria se seca. Não é necessário o amaldiçoamento de Jesus para que ela se seque. Porque uma árvore que não produz frutos, aos poucos ela vai morrendo. O próprio caule, as ramagens, vai secando por si mesmo, né? Ela está morta em si mesma. Não fecha o ciclo, né? Não fecha o ciclo. Então nós, às vezes, estamos na exuberância dessa figueira que aparentemente está reluzindo por causa das ramagens muito verdes, e as pessoas chegam porque somos religiosos, porque estamos envolvidos dentro de um processo junto do movimento espírita, e a pessoa ela chega para pegar o fruto e não encontra fruto nenhum, né? Porque é apenas aparente, é uma aparência apenas que está ali sendo demonstrada. Nós precisamos também tomar cuidado, porque a Bíblia ela foi adulterada. Sim. Em 1500 e pouco, lá houve adulteração na Bíblia, e pode ser que uma adulteração seja justamente esse tipo de coisa, né? De fazer duplo sentido, de, de mostrar coisas que não é real. Doutor Severino falou aqui. Uma palavra que foi omitida, por exemplo, você já pode comprometer o texto todo, com né? Com certeza. Sim. Agora a gente complementa ela com... Não existe árvore boa com frutos maus, nem árvore má com frutos bons. Sim. Então é um complemento disso aí. A gente vai... Pela árvore você vai saber tudo mesmo. Agora você tem que conhecer bem. Se isso acontece até com os livros aqui do Chico Xavier, imagina se não aconteceu com a Bíblia. Não é. Recentemente, deve ter adulterado muito mais pelo não, autor que o Severino. Vale a pena vocês voltarem aqui e assistir colocar aí Severino Celestino. Aí no YouTube aqui, assistir o programa com o Severino Celestino. Vale muito a pena vocês assistirem, que fala justamente sobre isso. Tem 50 e tantas Bíblias no Brasil, nenhuma é igual a outra. Nenhuma é igual a outra. Por isso que Emmanuel, por exemplo, escolheu a Tem até espírita dedo, lá né? na Bíblia, tem, no Velho Testamento tem espírita lá, mediunidade, médium, espiritismo, que não existia essas palavras naquela época. Eu já falei para vocês que nós fomos estudar 5 Bíblias diferentes, católica, evangélico, quer dizer, inclusive de religiões diferentes evangélicas, está tudo distorcido ali. Uhum. Tem uma série de coisas que falam em centro espírita, falam em espiritismo, falam uma série de coisas que não existia. Espiritismo não tem nem 160 anos ainda. Sim. E o pessoal já está dizendo que na Bíblia, na época de Moisés, já existia. Por isso que o Emmanuel teve o cuidado de escolher as traduções de João Ferreira de Almeida, né? Justamente por essa preocupação, né? Ele considerava que era a Bíblia mais fiel em termos de tradução da... E depois você vê que as próprias religiões falam em demônio, diabo, Satanás, quando que a gente espírita não leva isso aí adiante, porque a gente vê que é tudo bobagem, né? Tudo besteira. É a maneira fácil de você não querer enfrentar os problemas. Né? Enquanto que nós falamos de espírito maligno ou de espírito ignorante, o pessoal já, qualquer coisa, isso é obra do demônio, é obra de Satanás, quer dizer, então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Falei, Jorge. Rodrigo, tem gente aqui na internet avisando para você que o nome dele era Rodrigo. Você vê que o pessoal fica ligado para caramba. Que bom, né? Se você estivesse acompanhando aqui, falou. O Ed falou, é Rodrigo Fernando. O nome dele é Rodrigo. É Rodrigo Fernando. Né? Tem muita gente que me chama de Ricardo, não sei porquê. Acho que na vida passada acho que era Ricardo. Como é que é mesmo, rapaz? Sérgio. Mas ou seu Jorge, né? Às vezes só completando esse raciocínio a respeito da Bíblia. Qualquer tipo de tradução ela tem perdas, né? Porque tem as interpolações, o próprio tradutor. Mas tem um texto da Joana de Ângeles, por Divaldo, em que ela diz que a Bíblia sofreu, sim, durante o percurso da humanidade, muitas interpolações, mas que a essência permaneceu. Isso que é o mais importante. Gandhi já tinha falado isso, né? É o conteúdo moral, né? Gandhi já tinha falado isso lá no que era o Sermão do Monte, né? Se sobrar só o Sermão do Monte, já tá bom, né? Então, assim, às vezes a gente se apega às palavras, né? Mas tiraram a reencarnação, né? Se não tivesse tirado a reencarnação, a gente teria uma resistência a menos, né? Na verdade, a Bíblia fala sobre a reencarnação, né? A palavra não existe porque ela foi criada por Allan Kardec, né? Tiraram a palavra. Então, a mensagem que nós precisamos nos prender, até Allan Kardec diz isso em O Evangelho Segundo o Espiritismo, na introdução, quando faz uma análise dos 5 tópicos que são importantes na vida de Jesus, mas o mais importante deles é o ensinamento moral. Sim. É aquilo que a gente consegue retirar, né? Então, no caso da parábola da figueira que secou, a palavra amaldiçoou, ela causa em nós esse impacto. Mas, na verdade, quando nós vamos compreender, né, a essência do ensinamento, a gente percebe o que, que Jesus quis realmente nos ensinar. Né? Que a gente não se torne figueiras secas, mas figueiras que dê frutos, porque é tempo de dar frutos. Né? Aí sim, na palavra que a gente vai buscar o significado mesmo, né? Porque era muito pobre o vocabulário daquela época. Sim. É igual odiar, né? Se você não odiar pai e mãe e não me amar, quer dizer, Jesus não falou isso, mas a palavra era odiar naquela época, é amar menos, né? Significa amar menos. Não existia gostar, né? Sim. Oh, então, ah, quando ele queria falar, eu amo o Carlinho e amo menos, eu amo mais o Carlinho do que o Rui. Então eu tinha que falar que eu amo o Carlinho e odeio o Rui. Quer dizer, naquela época eu tinha que falar. Sim. Porque eu estava dando ênfase para ele, não para cá. E aí a gente percebe essa confusão que fica quando você vai trazendo do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim, sim, latim para o português, e chegou primeiro em português, deve ter chegado em inglês, essas coisas primeiro ainda. E tem um outro problema: se você plantar uma árvore em terra ruim, essa árvore pode ter certeza que os frutos dela serão ruins também. A gente então, volta na palavra da semente. Justamente, novo, é o do caso semeador. De plantar. Você passa por aí. Na minha cidade, a gente saía, via aquele pé de laranja, pé de limão, em terra ruim, você ia chupar aquela, você não aguentava. Ou tá bichado ou tem moribundo no pé, né? Também, né? É? Ou tá bichado ou tem moribundo no pé. Laranja madura na beira da estrada, ou tá bichado ou tem moribundo no pé. Fala, Carlinhos. Então, nessa parábola da... Da figueira. Da figueira seca, nós podemos associar, como disse o Jorge, a parábola dos talentos, que nós não sabemos, sim, usar e não a colocamos em prática. Sim, enterramos, né, os talentos. É que Jesus vai falando, eu vou falando diferente para vocês entenderem a mesma coisa depois, né? É, muito legal. Então, nós, Rodrigo, vamos fazer uma música agora e a gente já volta, não vamos para o intervalo, deixa para o intervalo no final, a gente vai para a música e vai depois volta com o Momento de Gavale. Mas deixa eu falar mais uma vez da Lojinha do Bem, do Bazar lá da AME, dia 4. Convidamos todos vocês, dia 4, sexta-feira que vem, das 19 às 21 horas, lá na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Esse Bazar do Bem, vai ter um bazar com peças de roupas, né, doadas pelo Instituto C&A, roupas femininas, masculinas, infantis e mais outras coisas também. É, e vai ter um desfile lá da criançada da creche, né? Vai ter um desfile lá para vocês acompanharem e vai ter a lojinha lá para vender, para a venda dessas roupas e outras coisas mais lá da AME também que a gente tem, os nossos livros, CDs, tem o bazar de artesanato lá da AME também, estarão tudo lá e a renda, nesse caso do Instituto aqui, a renda, parte da renda é doada para a AME. Vai ter as balas da Fernanda Cassal? De repente posso falar para ela trazer, né? Boa ideia, bala é muito boa. De repente ela pode, foi, você falou agora que eu lembrei. De repente pode trazer as balas da Fernanda lá. É, o valor máximo da peça, lá das peças, são R$30 lá de roupas, né? Isso no caso do desfile, né? No caso do Instituto. As roupas de bazar de artesanato lá da AME é outra coisa. Ô Jorge, eu posso deixar uma pergunta para depois do intervalo? Pode, mas olha só a hora. Não, mas essa eu preciso fazer. Uhum. Que a Eveline Peters pede para o Ellerson se ele pode falar sobre o seu livro destacando os pontos altos das parábolas referidas que você tem no livro. Okay. Pode ser? Claro. Olha só. É, vamos lá, Rodrigo? Vamos. A música que nós vamos colocar agora é do Sérgio Santos, Semeia Semeador. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Semeia, semeador, infatigável semeia, espalha boa semente, como quem nada receia, perseverando na gleba, no cultivo de si mesmo, em qualquer trato de chão, lança sementes a esmo, semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos, semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos. Oh, oh, oh. semeia com alegria, que jamais semeia em vão. Quem torna o solo fecundo no labor do coração. Semeia sem que te importes quanto tempo passará. Das sementes que plantares, nenhuma se perderá. Semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos. Semeia com alegria, que jamais semeia em vão. Quem torna o solo fecundo no labor do coração. Semeia sem que te importes quanto tempo passará. Das sementes que plantares, nenhuma se perderá. Semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos. Semeia por onde fores, ao longo dos teus caminhos, sob sol ou sob chuva, por entre pedras e espinhos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Hoje, o nosso momento Gigavale, agora que nós estamos, né? O tema é a inigualável palavra de Jesus. Então nós vamos colocar aqui, depois o Hélito comenta pra gente, por favor. A inigualável palavra de Jesus. Sempre é importante lembrarmos das palavras de Jesus. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que pela fraternidade em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Geme a terra sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhoam a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de Jesus sobre nós para crescer e multiplicar-se. Levantemos cada hora essa luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja nossa presença junto aos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado, e quem se refere a tempo diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias para que as próprias feridas encontrem remédio, e de sacrificar-se pela vitória do bem para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos lábios dos oradores. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos ouvidos dos seguidores. Ante a lembrança dele, pensemos nas nossas escolhas de vida. Reflitamos se estamos escolhendo o caminho mais cômodo ou se já optamos pelo caminho mais seguro e certo. A palavra de Jesus nos orienta com clareza. Ouçamos todos os que tenhamos ouvidos de ouvir. Em algum momento, todos teremos que despertar para o bem. E nada melhor do que despertar um dos ensinos deste amigo tão querido e zeloso. Esqueçamos os fanatismos religiosos. Esqueçamos dogmas e mistérios. Lembremos apenas das lições do Mestre, que nos apontam o amor como solução, como sentido para a vida. Toda a palavra de Jesus poderá ser resumida em apenas uma: amor. Amemos e estaremos no mais seguro dos caminhos para a felicidade. Wellerson, o que que você poderia dizer essa inigualável palavra de Jesus? Essa mensagem tão poética, né, Rui? Já nos fala por si mesma. Mas Jesus é o homem incomparável. A sua mensagem, ela veio nos trazer a libertação de nós mesmos. Os estudiosos dizem que Jesus era um homem que falava o que todo mundo falava, mas como ninguém falava. Ele tinha a palavra certa na hora exata. Trazia aquele que o procurava o que o indivíduo necessitava para o seu refazimento, para a sua renovação, transformando lágrimas em sorrisos, balsamizando dores, enxugando lágrimas, buscando trazer o consolo. A boca fala que está cheio o nosso coração. E como Jesus é o grande exemplo para a nossa vida, nosso modelo e guia, é preciso que nós aprendamos com Ele usar a nossa palavra. Essa palavra que às vezes fere, magoa, a palavra que às vezes nos traz tantas experiências negativas. Preciso canalizá-la para que ela seja o instrumento de crescimento, de entendimento, de sabedoria, que nós consigamos realmente utilizar desse recurso bendito que a divindade nos deu, para que através dela nós consigamos levar o bom entendimento. Mas conforme também disse a mensagem, que não se circunscreva apenas às palavras, mas principalmente às atitudes. Porque se Jesus transformou-se no Mestre por excelência, é porque não apenas falou, mas viveu tudo aquilo que nos ensinou. Algum comentário, Jorge? Não. Vamos encerrando o momento Gigavale? Então. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Vamos fazer aquela pergunta outra vez, Carlinhos, para poder depois a gente já encerra, hein? Soltar os aniversários. Vamos lá? É lá do Paulo de Tarso. Hoje, o Paulo de Camargo, Paulo Alexandre de Camargo. Amanhã, Mariana Mazzone Fiusa Lima, nossa grande amiga Mariana, faz aniversário. Aqui nós temos aqui, eu esqueci de falar semana passada, que quem fez aniversário dia 27 foi a tia Cida, lá da casa da Marcela. Muito legal. É, um grande abraço para a tia Cida, que é a tia da Fernanda, né? Tia da Marcela. É, dia 31. Hoje é dia 30 ainda, né? Hoje é 30. Hoje é 30. Então, aqui você vê. Tá também o Carlos. Naquele dia tava antes, né? Agora tá hoje. Uhum. O Carlos tá botando data em dois dias aqui diferente. Carlos Fontes, nosso grande amigo Carlos da Gigavale, dia 30, faz aniversário, né? É dia. Não, eu tinha falado semana passada, dia 30. É que o senhor acho que você que tava com outra data. Né? Dia 31, a Irene do Espírito Santo, lá de Santos, São Paulo, prima do Rodrigo. A Irene, mandar um abraço lá. É. Dia 31, pais. A Fernanda Vilhena. Filha da Regina. Filha da Regina Vilhena. Nossa querida Regina, que partiu para a pátria espiritual há poucos meses atrás, né? O mês passado. É. E dia 30 também, a Helena, que é a trabalhadora lá da Framan, também faz aniversário. Deixa eu ver agora, Rodrigo. Dia 2 tem novembro, o, né? É, dia 2 tem o Benedito Figueiredo também. Dia 2 tem o nosso amigo Benedito Figueiredo lá de São Paulo fazendo aniversário. Dia 1 de novembro você falou a Cibele também, né? Dia 1º de novembro tem um aniversário importantíssimo aqui, que é a Manuela. Manuela, neta. Manu, minha neta, faz aniversário. A Manu. É, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Sim, a gente já falou do... Falamos, né? Mas é verdade. Aniversário da semana que vem, que dia que é? Dia domingo que vem, que dia que é mesmo? Na semana. Que... Então a Ivone, tem a Ivone aqui também. A Ivone, mãe da Meire, lá do Jeffa, faz aniversário também. E dia 5, o Luiz Carlos Arbolato também faz aniversário. Luiz Carlos Arbolato do Jeffa, nosso amigo Luiz Carlos. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. Se tiver salgadinho, pode convidar a gente, que agora a pandemia está podendo deixar a gente ir aniversário, essas coisas, abraçar as pessoas, tudo isso aí, né, Carlinhos? Verdade. Então, vamos... Vamos, chamar que nós vamos, né, gente? Vamos aproveitar agora e ir para os sorteios, né? Pode ser também. Já que a gente... Já vamos aproveitar para os sorteios. A gente tem, então, quem participou aqui conosco. Deixa eu parar aqui a transmissão. Peraí. Vai sortear o livro primeiro, certo? Sim, é só o livro. Na verdade, hoje é só o livro que nós colocamos? Só o livro, legal. Só o livro. Então, quem entrou aqui e participou, aqui, vocês que ligaram para nós aqui dizendo que queria participar do sorteio, colocar aqui. Opa. Peraí, tô chegando lá. Tá aqui, agora tá aqui. Então, quem ganhou o livro, né? O livro Era Uma Vez para Adultos, né? Do Wanderson aqui. Mostra o Wellison, aí, Rodrigo. Perdão. Vou mostrar o... Peraí. Calma aí que eu tinha saído da tela. Mostra o livro aí. Se você quiser levantar ele um pouquinho. Tá bem ali do jeito que tá. Né? Legal, do Wanderson Santos. Então, Era Uma Vez. Quem ganhou foi a senhora Alexandrina. Eu não sei se o Tião... É Dona Dina. Eu acho que deve ser a Dona Dina. Não, acho não. É. É. Há 88 anos. O pseudônimo dela que é... É pseudônimo Dona Alexandrina. É Dina. Não, o pseudônimo é Alexandrina, porque a gente só conhece como conhece Dina. Dona Dina. Então. Então a gente agradece aí por ter ligado para nós. Já deixo para ela. Dona Dina está se convertendo a ganhadora depois da Regina Vilhena, né? Antes do... Mas a Fernanda sempre está mandando mensagem aqui, sempre está ouvindo, participando. Já que acabou o sorteio e foi o livro, Elis, como é que faz para adquirir o livro? O livro Era Uma Vez para Adultos, como os nossos outros trabalhos, nós temos uma loja integrada com o Instagram, então fica mais fácil falar sobre o nosso Instagram. Basta entrar em Wellerson Santos e lá vai ter o link na bio, onde a pessoa pode acessar o site, escolher as obras. Compra pelo poder Amazon também? Para a Amazon ainda nós não temos. Não. Na Amazon nós só temos um livro que está em e-book. Uhum. Mas não Era Uma Vez. Ou Era Uma Vez para Adultos, a renda é revertida para a Fraternidade Sem Fronteiras. E parabéns. Essa camiseta, dá para você ficar um pouquinho em pé para o pessoal ver a camiseta? Também está sendo vendida? A camiseta, os nossos internautas podem encontrar pelo site da Fraternidade Sem Fronteiras. Lá tem a loja de presentes, onde existem diversas possibilidades, né, de adquirir outros produtos, inclusive, e as camisetas de diversas cores e tamanhos são lá disponíveis também. Voltar para a pergunta, Carlinhos. Vamos. A Eveline Peters, ou Ellerson, está pedindo para você falar sobre o seu livro, destacando os pontos altos das parábolas referidas. O livro Era Uma Vez para Adultos, conforme nós tínhamos dito no princípio. A espiritualidade trabalha 30 contos infantis, onde faz essa análise mais aprofundada relacionando com o Evangelho. Então nós temos, por exemplo, o conto de Cinderela, onde fala a respeito da consciência de sono, analisa os processos de fugas que muitas vezes nós temos. Temos João e o pé de feijão, que se relaciona muito com a parábola do semeador, porque tem a ver com o plantio, com a colheita, e fala de muitas vezes essa busca que nós temos pelo ilusório, que faz com que às vezes o nosso pé de feijão se esmorone, né? Caia por causa dos gigantes que existem ao nosso derredor. Nós temos a história dos três porquinhos, que é uma história tão conhecida, onde a espiritualidade trabalhou a casa construída sobre a rocha, que não deixa de ser uma parábola. Fala a respeito das construções que nós fazemos ao nosso derredor, às vezes sobre a areia, que logo derrui, que precisam ser sobre as rochas que se mantêm de pé. Nós temos Mulan, que é uma história mais atual, que fala sobre o empoderamento feminino, da luta, da busca do ser para servir principalmente a família. Então, cada conto, cada história tem as suas nuances, onde a espiritualidade vai abrindo aí o leque para nós podermos refletir sobre essas histórias que a gente escuta e conta, que tiramos os nossos entendimentos, mas que muitas vezes não vamos ao cerne da questão, à essência dela. Wellerson, médio é meio maluco mesmo, né? Médio, né? Tem que ter essas coisas, porque só depois que a pessoa, que o cara que o Colombo colocou o ovo em pé, é que a gente viu o cara fácil, né? Agora, porque quando a gente vê, era uma vez, para adultos, você fala o jeito que você fez, você fala, nossa, que coisa fácil, qualquer um podia ter feito um negócio desse, mas ninguém nunca tinha pensado até hoje, né? Quer dizer, por isso que eu falo que médio é meio maluco mesmo, porque de repente chegam as coisas na cabeça da gente que você nem imaginava antes que podia chegar. Porque eu nem li o livro ainda, mas eu tenho a impressão que deve ser muito legal o livro, sinceramente. Porque você vai se deparar com coisas que você conhece. Todo mundo conhece, ou criança ou adulto, todo mundo conviveu com essas histórias, né? E aí você traz você traz a filosofia para nós, quer dizer, mostrando exatamente o que significa cada coisa. E quem é espírita, quer dizer, que são espíritos que estão passando para você, quem é espírita com certeza vai se identificar mais ainda, que você vai se ver nessas coisas a partir de agora, né? Porque geralmente quando a gente vê essas historinhas, quem vê da princesa, ela só quer ser a princesa. Sim. Né? Não entende, não, né? Entende a questão que foi trazida. Agora, você trazer esse lado... No prefácio do livro, sabe, Jorge, o Fritz conta como que foi preparado o trabalho, como que eles começaram a movimentar os recursos do mundo espiritual e eles entrevistaram os autores das histórias quando estavam encarnados, né? Que são os irmãos Green, Christian Andersen, e eles se reuniram com eles no mundo espiritual para poder saber a essência da história, por que que eles escreveram aquelas histórias. Tiveram uma audiência com o Walt Disney para poder também conhecer um pouco a respeito do complexo, por como que surgiu. Porque o Walt Disney, ele tem uma grande contribuição nesse universo, né, infantil, na caracterização dessas histórias que ficaram marcadas para sempre, né, na nossa mente. E essa contribuição realmente nos traz surpresas. Quando nós estávamos psicografando, cada noite, depois que finalizava os capítulos que ia ler, a gente não estava acreditando como que a espiritualidade tirava tanta informação, né? Porque é claro que algumas histórias, quando a gente lê, por exemplo, Pinóquio, fala sobre a mentira, né? Mas, de repente, começa a ter ali tantas outras questões, como a questão da adoção, porque Gepeto adota, né, Pinóquio como filho, a da consciência, que é do grilo, que se tornou a consciência de Pinóquio. Fala a respeito da baleia, e nós temos no Antigo Testamento a passagem de Jonas, que foi engolido pela baleia. São as baleias da vida que vão nos engolindo, né, nas nossas experiências. Então, assim, é um livro que realmente causa-nos surpresa e aprendizado, né, enquanto a gente vai lendo. Mas, Wellerson, quando a minha neta hoje está com 23 anos, mas quando ela era novinha, estava na escola, Eu fui contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Falei, para, avô, não é nada disso, não. A professora contou tudo diferente do que o senhor está contando. Cada um tem a sua versão. Sim. Hoje a pedagogia mudou muitas das histórias infantis, né? Pelo fato de acreditarem que alguns pontos deveriam, ao invés de informar, esclarecer, trazer mais confusão, né? Da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, Lobo Mal Comer a Vovó, uma conotação até sexual, mas quando esses autores escreveram, a visão deles era completamente diferente. Hoje é a nossa malícia que faz com que a nossa visão vá para esse campo, né? Mas a verdade é outra experiência. De Niná, todas as cantigas, sim, de Niná, todas era meio de medo mesmo para a gente, mas era tão legal, você dormia com aquilo, quer dizer... Não, é como o Monteiro Lobato, que escreveu aquelas histórias com tanta simplicidade... Sim. E hoje está servindo de motivo até de politicamente incorreto, está criando uma série de problemas. Estão até querendo mudar as histórias do Monteiro Lobato. Né? Então é... Chama a Vasconcelos lá para... Mariluz é brava pra caramba. Bacana, vamos encerrando, né? Vamos encerrando. Deixa eu ver que tem que dar mais algum recado. Tem. Fala, sim, cara. Jorge. Vamos encerrando que a gente precisa votar ainda. A Fabiola Dias Macedo Pasolini, o Ellerson, está pedindo para você, perguntando como é que ela faz para acessar a Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras, o site é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. No site, o nosso ouvinte vai poder acessar todas as informações da ONG, como foi criada, todas as atividades que são realizadas e também as formas de poder ajudar, apadrinhando, divulgando e participando também das nossas caravanas, né? Que é importante a gente falar que, com o retorno às atividades normais, presenciais, as viagens também retornaram. Então, anualmente, nós temos diversas caravanas que vão aos nossos projetos em loco, dando a oportunidade do padrinho conhecer o que ele está ajudando, né? A fraternidade também tem esse compromisso de ser muito clara no que realiza, né? Mostrando para as pessoas para onde está indo o dinheiro delas. Então, as caravanas, elas dão a oportunidade do padrinho estar junto das crianças, ver o trabalho, participar, pôr mão à massa, né? A Célia Leão, que o Rui estava falando, que esteve aqui no programa, ela já foi 3 vezes conosco para Moçambique, foi na nossa caravana da educação. Então, é uma experiência que realmente é um divisor de águas. Então, as pessoas podem acessar o site para ter todas as informações. O link está aqui. A Antônia já colocou. A Antônia Varotto já tinha colocado para nós o link de fraternidade aqui. Queria comentar aqui para até se despedir, depois a gente vai passar a última palavra para você fazer essas considerações finais, tá? E também a prece, quem vai fazer? Você pode fazer. Ele pode fazer. Tá? Então, só se despedindo aqui dos nossos ouvintes, né, os vivencianos que participaram conosco, e comentar a enquete que a gente tinha lançado aqui, acho que eu tinha esquecido de falar, mas a gente teve 52 votos. Né, que perguntou, você conhece todas as parábolas de Jesus? Né, então, 37% disse que sim e 63% disseram que não. Né, então, a maioria aí não conhece todas as parábolas aí de Jesus. Eu achei legal 37% dizendo que conhece. Né, porque, na realidade... De 52%, não, Vou encerrando aqui a enquete. Não, Rodrigo, né? eu disse que eu não conhecia porque leia a parábola... É uma coisa, você interpretá-la é outra. Eu conheço as parábolas, mas eu não as interpretei profundamente ainda. Não, mas a intenção do Rodrigo era perguntar se conhece, não no sentido profundo, mas se já leu, se já tem conhecimento. Ouviu disso, falar. Né? Por isso que eu falo, 37% dizer que já viu, tá bom. Então, vou ter errado, Jorge. As parábolas têm ensinamento tão profundo que é difícil as pessoas entenderem com facilidade. Conhecer profundamente é difícil. E todo mundo, outra coisa, né? Todo mundo conhece as parábolas, até as crianças conhecem. A questão é o seguinte: cada um conhece da sua maneira. Então, se você ler uma parábola para uma pessoa que é analfabeta, ela vai entender sim, do jeito dela. Não adianta a gente. Se a gente entrar no. Quando eu vou falar sobre parábolas, às vezes em alguma palestra, nas próprias preleções, eu sempre falo, pessoal, se eu pegar a mesma parábola e der para todo mundo aqui ler, Cada um vai ler e se eu perguntar separadamente para cada um, provavelmente cada um vai ter seu entendimento. Quem está certo, quem está errado? Todo mundo está certo, ninguém está errado. Né? É aquele momento que a pessoa entende aquilo. A gente não pode dizer que ela está errada, é do jeito que ela entende. Né? Se a gente disser que está errado, é nós que não entendemos nada de parábola. Né? Vamos encerrando então? Rodrigo, às vezes as pessoas perguntam o endereço... É que igual já, perguntou agora da Fraternidade Sem Fronteira, porque a pessoa não tem. Eu já dei. Ela não está no nosso WhatsApp. Mas como é que faz para entrar no nosso WhatsApp? No nosso WhatsApp é só você colocar WhatsApp Vivência Espírita ou WhatsApp.vivenciaespírita.org e aí vocês entram lá também. Para ficar recebendo as mensagens. E sempre, tem o Telegram também. Tem o Telegram. Mas vocês entrarem aí no nosso vivenciaespírita.org e tem lá um link do WhatsApp. Legal. Que pode achar no nosso site. Uhum. Já dei meu tchau. Agradecendo, agradecendo aqui a todos com a mensagem aqui do nosso livreto Você Se Conhece? A nossa recuperação moral não acontece como num passe de mágica. Para isso, temos que rever e mudar nossos procedimentos, combater a todo instante nossas más tendências e acreditar que podemos vencer. Rui, quem vem a próxima semana? A próxima semana vem a equipe da Filosofia Espírita, Mauro Biazeto e o Carlos. Legal. Tá? Legal. Faz tempo que a gente não fala com eles, né? É. Vai ser muito bacana. Mauro também, faz tempo que não vem aí. Então, até a próxima semana aí. Tudo de bom para vocês. Tchau. Vamos votar direitinho, do jeito que você gosta, do jeito que você quiser, né? Do jeito que você achar melhor, do jeito que a sua consciência está falando. Vamos embora. E o Carlinhos, né? Que nosso empresário aqui do... Aqui ele veio todo de verde, aí eu falei que ele era o nosso Luciano Heng. Mas ia tá bonito, né? Se eu tivesse de verde, ia tá verde, amarelo, azul, ia tá bonito aqui. Não combinamos nada, né, Rodrigo? É, falou, Carlinhos. Desejamos a toda a família vivenciando um ótimo domingo em família e a quem tem a responsabilidade do voto, que seja intuído pela espiritualidade maior, porque são 4 anos de aprendizado. Tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é de cada um. E depois, seja consciente do que faz. Deus abençoe a todos. Não esqueçam do seu macarrão com frango ou do seu frango com macarronada. O Dinho e a Fia diz que dão água na boca quando a gente fala sobre o frango com macarronada. E a mim também, viu, Dinho? Mas ele convidou a gente para comer peixe lá em São Sebastião, no dia que a gente foi lá. Ele falou que ele não vai fazer frango com macarronada, vai fazer peixe. Eu estive com ele essa semana... E ele falou, não, o dia que vocês forem lá vai ser peixe. A gente está no litoral, vai ser peixe. Eu falei, legal. Aí eu gostei mais. E desejamos um ótimo domingo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus. Hoje e sempre, graças a Deus. Dá um abraço também no Tião, que está lá no telefone. É, o Tião Varotto. E os convidados aí também, né? Se você quiser falar o nome deles. Hugo, Charles e Hugo. Dá um tchau aí, que vocês estão aparecendo agora na câmera. Isso. Então tá certo. Vou passar aqui para o Ellerson. As nossas palavras finais são de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, de estarmos convivendo nestes minutos que aqui passamos juntos com os nossos internautas, desejosos que a paz de Jesus possa continuar nos envolvendo, nos fortalecendo, que procuremos estudar o Evangelho, que ele realmente seja a bússola para a nossa caminhada, a fim de que nós consigamos ser melhores a cada dia. Para finalizar, vamos então elevar os nossos pensamentos. Vamos orar a Jesus. Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional dos nossos dias, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos por essa manhã e que estivemos envolvidos com a mensagem do Teu Evangelho, desejosos que a Tua paz, o Teu amor, continue nos fortalecer, dando-nos condições para que façamos brilhar a nossa luz. Seja sempre conosco, abençoa-nos e ilumina-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Thank you. parte do bem. Nós convidamos você, vem ser fraterno também. Fraternidade do amor, fraternidade do bem. Nós convidamos você, vem ser fraterno também. Aqui se cura a dor, as feridas da alma. O remédio é o amor, também cura suas mágoas. Pelas mãos de um doutor, de nome Jesus, que destrói aflições com uma gota de luz. Fraternidade do amor, fraternidade do bem, nos convidamos você, vem ser fraterno também. Fraternidade do amor, fraternidade do bem, nós convidamos você, vem ser fraterno também. Você quer, meu irmão, seu lugar aqui tem. Não viva de ilusão e nos ajude também a cultivar o amor, a alegria e o perdão. O melhor está em você, dentro do seu coração. Fraternidade do amor, fraternidade do bem. Nós... O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.